Tá começando a edição do Estádio 97 aqui pela Energia 97. A partir de agora, vamos lá, né? Falar de futebol e de outras coisitas, mas... Na verdade, tudo isso aqui, senhoras e senhores, em nome de Esser, construindo com valor. De BV Financeiro, tá pensando em trocar de carro? Então acesse www.meucarronovo.com.br e confira as ofertas. E na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV você sempre pode mais. Epocler, seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Tá no ar? Estádio 97. Boa tarde a todos. Boa tarde, bicho. Porra, quem sabe faz ao vivo, bicho. Infelizmente, não conseguimos alcançar o resultado. Vejo um semblante de tristeza em vocês e peço desculpas. Não deu. Atlético Paranaense facinho, tá? Já disse eu aqui. Quinta-feira eu disse. É um jogo de dificuldade média. É um time difícil. Nunca duvide de um gordo. Valdinho. O Parmeira daqui a pouco. Calma, não acelera. É porque calma, o jogo da rodada foi esse aí. Vocês estão atropelando. Não tô entendendo o atropelo. Porque nós estamos contentes. Nós estamos contentes. Estamos, eu e o Mano, olha o Mano, a cara do Mano. Vocês estão contentes por quê? Porque eu achei que foi um prognóstico. O time da Série C tá contente por quê, velho? Porque eu fui no jogo da Lusa. Escuta, mano, nova campanha, inclusive você tá convocado. Todos somos Lusa. Você, por favor, vá a uma padaria com a camisa Lusa. Você é um cara muito querido na Portuguesa. Todos mandaram abraço. Um abraço. Eu fui assistir Portuguesa e Londrina. Eu estive lá no Canindé aí essa semana. Eu fui lá bater uns pênaltis no Tom. Boa, mano. Tom, um belo goleiro. O Dida do Canindé. Isso aí. Gente boa. Viva a Lusa. Bom, vamos lá. Coringão. Vamos lá. Scream for me, Corinthians. E aí, mano, tudo certo? Beleza aí, Bento. Qual é? Pra Cássio e Fagner estão liberados, hein? Sim. Podem jogar o clássico aí contra o São Paulo. Desgraça pouco é bobagem pros caras, hein? É, mas é sim. E vamos ver, né? Segundo. Desgraça pouco é bobagem. Qual é o prognóstico, mano? Ah, velho. Se tudo correr bem aí, no mínimo 3. Rapaz. Que isso, mano? No mínimo 3, mano. Desrespeitando o São Paulo, respeitando mesmo assim? Não, analisando o retrospecto. Se liga aí, nossa, irmão. Nossa, velho. Respeita que é time grande. O retrospecto aqui é louco, Domênico. Ah, mas não sei. Ele tá desrespeitando. Por mesmo. Respeita aí, ô trouxa. E atirando mesmo, hein? Sempre lá de fora eu costumo. Sempre falar que algum time tá interessado no passo. Dessa vez foi jornal inglês. Segundo informações aí, o Sunderland. Sunderland, gostei desse nome. 27 milhões legal, de euros. Sunderland. Não, de reais, calma também, né? 27 milhões de reais pro atacante Alexandre Pato. Quem vai levar no aeroporto? Olha, a motinha. Pois é. Precisa agora, ver de né? fato o... É verdade, o né? Segundo o jornal, né? O jornal. Aí que tá, precisa ver se de fato isso daí procede. Porque muitas vezes esses times ingleses, italianos, alemães, eles acabam usando o Corinthians para aparecer na mídia. Ah, é? Então eles falam que eles... Eles fazem o quê? É verdade. Eles usam o Corinthians para aquele trampolim. É verdade. Esses times aí que não tem expressão. Outro dia também tinha aí uma notícia, Inter de Milão que é o Pato. Lógico, ninguém fala da Inter de Milão hoje, a não ser quando citam o Corinthians na mesma frase. Então, querendo ou não, gente, precisa ter um certo cuidado, porque muitas vezes eu já ouvi também aí, não, porque agora o Pato vai, agora o Pato vai, agora o Pato vai. E nunca foi. É. Com relação ao Sunderland, ô Domênico, o Pato, se ele jogar no Sunderland, se ele jogar no Manchester, se ele jogar no Liverpool, pra ele é a mesma coisa. O Pato, do jeito que ele é desligado, véio, pra ele independe, tanto faz como tanto fez. Mas pro Corinthians seria de bom grado uma proposta pelo Alexandre Pato. Principalmente pelo fato aí dele ter um contrato com o Corinthians até o término do ano que vem. E possivelmente ele não jogará com a camisa do Corinthians. Ele não tem ambiente ali dentro do Parque São Jorge. Não dá mais, né? Não dá mais. O Alexandre Pato aí, mas tudo o Tite que ele falou não uma fez, possibilidade dele ir, né? Eu perguntei pra ele também, Motinha, mas o Tite ele já deixou claro, até no semblante dele, de que o Pato não tem ambiente. É, ele falou, não, o Pato é um jogador aí que é fácil de gostarem dele, é um menino do bem, não sei o quê. Mas você sente quando o cara fala isso pra não queimar o atleta. Mas de fato, Motinha, o Pato ele não tem a mínima condição de vestir novamente a camisa do Corinthians. Ainda mais depois do Andrés ter declarado semana passada aí que o Pato, aí, quando tiver que voltar pro Corinthians, o Corinthians vai emprestar agora pro Bragantino. Pela parceria que o Corinthians tem com o Bragantino, o Pato seria emprestado pro Bragantino. Que momento. Então a declaração do Andrés já pode meio que deduzir qual que é o futuro, né, do Pato. O Corinthians ele não vai fazer nenhum tipo de loucura, Motinha. E possivelmente se pintar a proposta, claro, o Corinthians não vai conseguir recuperar o que investiu no jogador. Mas se houver a chance de negociá-lo aí por essa quantia aí, tá na cara que o Corinthians vai mandar e vai mandar ainda pelo Sedex 10, velho. Mas já que acontece, ao meu ver, o Pato, ele tá com a faca e o queijo na mão. e o Corinthians corre contra o tempo pra tentar recuperar algum dinheiro. Porque pra ele, mano, Não é assim. Não, mas assim, o Pato, cara... ele tava louco pra ir embora. O Pato tava louco pra ir embora. Tanto é que ele entrou na justiça contra o Corinthians aí e indiretamente o São Paulo também. Isso. Porque ali ele tinha uma boa proposta e o empresário dele, no mínimo, falou, ó, tem lá o negócio, tá certo? Aberta, né? Se você conseguir rescindir o teu contrato, a gente vai pra lá, tá certo? Não precisa por essa grana toda. O cara vai ganhar um caminhão de dinheiro, porque imagina, ele não precisa ser vendido por 8 milhões de euros, que ele fosse por 4. Ele ficaria, sei lá, com 3 e daria 1 pro empresário. Mas o que eu digo, mano, é que ele pode esperar, porque daqui a pouco o passe é dele. Ele retorna ao Corinthians, fica afastado por um tempo, e daqui a pouco ele pega 100% do passe dele na totalidade, na mão dele. Mas tá falando ainda de um ano e meio, Portugal. Você tá maluco, velho? Não é pra daqui 2 meses aí ele fica com o passe dele. Não seriam só 6 meses que ele teria que esperar pra depois poder negociar com qualquer outro clube? Negociar, Portugal, é uma coisa. Ele pode assinar um pré-contrato com 6 meses antes de terminar o vínculo com o Corinthians, mas ele tem que ficar lá, velho. Um ano parado é muito tempo. É lógico. Com 6 meses até acho. Imagina. Que. Mas eu duvido que o Corinthians vai ter coragem de deixar ele um ano parado. Acho que duvido. Vai fazer o que o jogador vai pôr pra jogar? Lógico que deixa. O time do Corinthians aí não precisa vai ficar... Vai emprestar. Imagina, que emprestar, é. Chega. Mas ele precisa querer ir, né? Quer é bacana, compra. Do e digo velho. Mais, ó, um final de semana sem o Corinthians jogando não é um final de semana. Por quê? Você não vai comentar da tua amiga Ronda que acabou com a moxa lá? Já, vou falar dela. Mas, inclusive, Motinha, mais uma informação caramba. Referente ao Corinthians. Amanhã o Corinthians aguarda aí o sorteio da CBF ali pra definir os confrontos da Copa do Brasil. Todos, né? O Corinthians ele vai estar assim. São Paulo. Quando, mano? Amanhã às 11 da manhã, Domenico Gato, começa o sorteio aí pros adversários da próxima fase da Copa do Brasil. Eu vou passar aqui um preview dos adversários que o Corinthians pode enfrentar. O Corinthians pode pegar o Ceará, o Corinthians pode pegar o Coritiba, o Corinthians ele pode pegar o Figueirense, ele pode pegar o Ituano, pode pegar o Palmeiras, pode pegar o Paysandu, pode pegar o Santos ou pode pegar o Vasco. É, desses todos aí, mano, o ideal... Era o Paysandu. Não. É. Ou o Ituano, que é perador. Não vou dizer que seja o ideal, qualquer coisa nesse sentido. Legal, cara. E o São Paulo? Eu digo assim, o Corinthians pro Corinthians seria melhor fugir dos clássicos, né? Seria Palmeiras, Santos. Não, eu tô dizendo, fica melhor. Vendo na visão do corintiano, é melhor você pegar o Paysandu ou o Ituano. Sim. O Ituano é melhor, porque além de viajar a pouco, pega um time que é fora de série. Mas eu tô dizendo assim... O Paysandu, pelo menos, tá na série. Tipo assim, desses todos, mano, os mais assim... Não é que seja complicado, mas, por exemplo, Palmeiras é um jogo que é clássico, o Santos é clássico, São Paulo. O Vasco, mais que esteja numa pindaíba desgraçada, é um clássico, né? O melhor jogo é Ituano. O resto aí, o que vier, meu amigo. O melhor jogo é Ituano. Você viaja pouco, pega um time que não tá jogando também. Série nenhuma. Não pode pegar o São Paulo, mano? Não. São Paulo não. O São Paulo pode pegar o mesmo pote. O mesmo pote que o Corinthians pode pegar, pode pegar. Não, mas vamos explicar aqui, ó. No primeiro pote, Motinha, tem aqueles times que disputaram a Libertadores. E mais alguns, Corinthians, né? Corinthians, São Paulo, o Cruzeiro, o Atlético e o Inter de Porto Alegre. Certo. Somados a esses times que eu acabei de citar, você tem ainda Flamengo, Fluminense e Grêmio. Esses times aí formam o pote 1. Esses três aí que eu citei por último, Flamengo, Fluminense e o Grêmio, eles entraram pelo ranqueamento lá da CBF. Eu não sei, não me pergunte. Qual foi o critério? Acho que foi do Campeonato Brasileiro do ano passado, não é? Não, utilizaram esse critério para colocar esses times no pote 1. Do pote 2, aí vem a composição desses times que eu acabei de falar. O Ceará... Que começaram a competição lá atrás, né? Porque da mesma forma que o Corinthians ele pode pegar um desses times do pote 2, isso aí serve pro São Paulo também, Motinho, ó. Vou repetir aqui, ó. São Paulo, Flamengo, pra todos eles. O Corinthians e o São Paulo, o Flamengo, o Inter, o Atlético, o Grêmio, o Fluminense, eles podem pegar esses times aqui do pote 2, ó. O Ceará, o Curitiba, o Figueirense, o Ituano, o Palmeiras, o Paysandu, o Santos e o Vasco. Ó, pode dar Palmeiras e São Paulo. Pode. Palmeiras e Corinthians, Santos e São Paulo. É que se houver um Palmeiras e Corinthians... Não, mas peraí. Não tem graça. Vou falar, Domenico Gato. Lá vem. Tem que ter, ó, na boa. Caiu Corinthians e Palmeiras na próxima fase, cancela a bolinha e põe de novo no pódio. Ah, vai queimar cartucho. Sim, o jogo tem tudo pra ser o final do campeonato. Exatamente, mano. Tá certo? Vai queimar cartucho nas oitavas. Vai queimar cartucho nas oitavas. Se ficar Palmeiras e Corinthians na final, é o campeonato fica. Ele dá um agora. Engrandece o campeonato. Pegar time grande agora, tá na cara. Chega na final. Não tá batendo os caras. Tá, mudou. Aí te pagou. Vai. O cheque caiu. O cheque caiu. Ô, Motinha. O cheque caiu. Cheque do quê, Mota? Que cheque caiu? Os caras, velho. Pegou na informação. Pagaram. Aí. Pagaram os atrasados. Pagaram. Demorou, hein? E olha. O São Paulo pagou. Ô, Motinha. O São Paulo pagou. Pode sair mais. O São Paulo pagou. Agora vai ter um monte mais, viu? Pode sair mais ainda. Vai sair mais um Tinguá? É, vai ainda. Essa semana tá tem a negociação com o Bosquela, com o Mônaco. Tem também o Rafael Toloi, que segundo informações, o Anderlecht e o Atalanta da Itália também. O time da Itália adora o Toloi. Meu Deus! Vamos lá, né? No último jogo no Morumbi, estiveram lá assistindo o jogo. Os caras gostam dele. E hoje, o Wilder. Foi apresentado. Wilder! Que... Wilder! Hablé con señor Hilder, Hilder, el señor Ganso, el señor Luis Fabiano, el domingo dices que estamos fodidos, carajo. Não, bem fodido, carajo. Vamos despenar a galinhada. O Luis Fabiano que vão tentar, né, um efeito suspensivo, acho que não pode ter o um ataque no domingo, né, mano? Porque o Pato não pode jogar. Deixa ele, tá suspenso, não vai fazer falta. Ah, vai jogar não. Centurion, cara de égua. Não, não vai cara de égua. Centurion, cara de égua. E vamos ganhar, né, dos... Do vai ganhar, Mota? Vamos ganhar dos cocós sem Luiz Fabiano. Olha o sommelier de pipi querendo embaçar aqui. Se enxerga, sem nada. Se enxerga. Vamos ganhar nada. Vai ganhar tanto, Domênico Gato, que vai tá lá pedindo pinico no STJD. Vai lá pedindo pinico no STJD. Aí, STJD, libera o Luiz Fabiano aí. Perfeito. Eu sou contra, por mim não ia. Não tá fazendo falta. Tô vendo. Vai ser gol do Toloi. Bom. Mas aí o ataque gol seria... Gol do Toloi. O São Paulo teria pro ataque à disposição. Foi Toloi. O cara de égua. Esse jogo é quando, hein? Aquele menino. Bento. João, só domingo? Domingo só domingo. João não tem Paulo? Nada no meio de semana? Tem nada. Tem Copa do Brasil, mas não pra nós. Que Copa do Brasil? Copa do Brasil, vai ser sorteio. Mas por que tem quarta-feira? Tem Libertadores. Libertadores. Final da Libertadores e deixar eles separados. Nossa, os caras fizeram programação assim. Eu acho que vamos passar um belo filme pra São Paulo e pro Rio de Janeiro. Não mexe muito nele, ele tá lá. Acho que vai puxar um belo filme. Mas que bobeira, hein? São Paulo, hein? A Globo vai passar um filme pra São Paulo e Rio de Janeiro e o resto do país. Não, só que não dá pra antecipar algum jogo, não? Não, porque tem que ser uma semana antes. Podia antecipar. Mas tem que ser antes. Tem que ser feito antes esse negócio de antecipação. Mas já fizeram bobeira, né? Colocaram dois jogos em São Paulo quarta-feira. Bom, mas o São Paulo pagou, que isso é importante. Dá um novo ânimo, porque isso aí os caras têm razão. O jogador assinou, tem que pagar, tem que cobrar os caras. Isso aí é o direito dos caras e tudo. E de repente isso aí também atrapalha psicologicamente o cara, sei lá. Né? Ô, então Mota, vamos ter jogo bom no domingo contra o Corinthians vamos ganhar. Só uma pergunta pro senhor, não sei se você ficou chavendo. Você não falou vamos ganhar confiante. Não, cara. Vamos ganhar. Nem você acredita nessa mentira. Eu já falei mentira. Que a gente vai despenar a galinhada aqui sem Luiz Fabiano nem convicção, nada. Sommelier de vai pipi. Ser gol do Toloi, ô trouxa. Bom, ô Mota, pra você ter informação, só uma pergunta pro senhor. De Cardona, do Monterrey, foi pedido pelo próprio nosso querido Juan Carlos. Ah, porque se é verdade, é um jogador na mesma posição do Ganso e é muito bom. Tá. Bom, quero dizer aos senhores o seguinte, que esse é o Estádio 97, Sombra já chegou por aqui. Então, olha, em nome de HDI Seguros, ele bate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também em nome de BV, pensando em trocar de carro, acesse www.meucarronovo.com.br e confira as ofertas. E na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV você sempre pode mais. Também em nome de Epocler, seu fígado reclamou? Com a Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistir os sintomas, um médico deverá ser consultado. É ser construindo com valor. E também, né, em nome de Eliar, né, Benjinha? Olha aí, amigão, você conhece as baterias Eliar? Lógico, elas são as únicas do mercado que dão proteção 24 horas gratuita contra panes elétricas. Mesmo que o problema não seja na bateria. E mais, com o direito a guincho, caso o problema não seja resolvido no local. Então você já sabe, faça a escolha certa. Escolha a bateria Eliar, que vai muito além da partida. E é a bateria do Neymar Júnior. E mandar um abraço especial para todos os distribuidores e revendedores da Eliar. Bateria é Eliar. Estádio 97 também tem oferecimento de HDI Seguros. Você tá no seu carro esperando o sinal abrir, de repente, batem na sua traseira. Você desce para ver o que aconteceu e descobre que o motorista do outro automóvel é o Cauã Raymond. Essa batida vai juntar gente, hein? Quanta gente olhando, mas relaxa. O Cauã tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu automóvel. Assim o conserto não vira aquela novela. E são dezenas de HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Sempre tem um perto de você. Vai fazer ou renovar seu seguro, hã? Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. HDI Seguros É debate pronto! Estádio 97 da Energia 97. Olha o que tá passando aqui, ó. Olha o avião! Olha o avião do estádio passando aí! Anota! Anota que é importante! Quem sabe essa aí é a sua senha pra você viajar a Barcelona e assistir YouTube ao vivo, seu Bento! Opa, vou dar o peixe! Peixe? Não, senhor! Não é X, não. Não é X, não. Tomaram o maior calor ainda depois do empate. Ah, Santos maravilhou. O Guerreiro se borrou. É, o Santos também. Tá bem, o Santos. Passa a pomadinha aí. Né? Tomou dois na sequência. Vai. Pomada no vai azedar, hein? No boga. É. Passa a pomadinha aí. Peraí, vai pomada do quê? Dor de cotovelo, não quero torcendo pra tomar de quatro. Ah, nós tô com inveja do Santos. Eu trocaria o segundo lugar do Campeonato Brasileiro. Tá certo, pelo lugar do Santos, que é o 15º. Eu não tô falando que você trocaria. Não. Tá falando, passa o quê? A pomada no cotovelo? Eu não tô falando que você trocaria, tô falando da torcida que vocês estavam pro Santos tomar 5, 6. Não, eu não torço aí. Olha, tá bom. Falei, boa, trouxe um empate. Evidente. Na... Com mais de 60 mil pessoas lá no Maracanã. Sim. Trouxe um empate, tá bom pela situação, né? Se é o 2-0 e o segundo tempo conseguiu empatar e conseguiu até jogar melhor no segundo tempo. Sim. É, vamos lembrar que o Santos entrou com... se você puder classificar dessa forma, com 4 jogadores só rodados aí, experientes, né? O resto era molecada, pura molecada. E eu comentava aqui na sexta-feira da preocupação que eu tinha com relação à defesa, né? Foi toda de moleque, né? Vitor Ferraz, o Erley, Gustavo Henrique, Zeca. Quer dizer, o agora... é o único um pouco mais velho. É o mais fraco aí. E com certeza era um jogo de risco, porque eu também comentei, o Flamengo com Emerson e com Sheik é uma coisa, né? O Flamengo sem esses dois jogadores, pô, um time comum. Mas, pô, Maracanã cheio, né? Galera em cima, Sheik e Guerreiro, pegando um time de molecada. Pô, tinha tudo, como teve no primeiro tempo, para liquidar a fatura. Agora, não tiraram proveito disso. E uma coisa é o seguinte, que tem que parabenizar os jogadores do Santos. Uma coisa é jogar mal e outra é pipocar, né? Outra é amarelar. Então, isso não aconteceu. Voltaram com personalidade no segundo tempo, né? E aí foi um jogo franco. Tanto o Santos quanto o Flamengo poderiam ter ganho. Seria um resultado normal, mas... Foi ótimo, parabéns. Acho que é isso que a torcida gosta, é isso que a torcida quer. Né? Tem que deixar os problemas fora de campo e dentro de campo tem que resolver. E era importantíssimo, mas muito importante o Santos não perder esse jogo. Boa. Volta com moral, volta com personalidade. Agora tem dois jogos em casa que, na teoria, são jogos para ir ficar bem longe da zona do rebaixamento, mas tem que jogar... Talvez até com mais seriedade do que foi o jogo contra o Flamengo. Né? Seriedade, eu digo, de foco mesmo. Porque esses jogos são traiçoeiros e a gente teve e tem exemplos aí no Campeonato Brasileiro. E queria parabenizar um cara em especial, porque eu fiquei muito feliz com o gol dele. Ricardo Oliveira. Ah, legal, né, o Ricardo Oliveira? Porque eu comentei aqui na sexta, ele tinha feito uma promessa para um torcedor, uma criança, que é torcedora do Santos, e que luta aí contra a leucemia. E ele prometeu, recebeu a visita desse garoto, prometeu um gol. E na hora que o Santos estava tomando 2-0, juro, cara, eu tava pensando, porra, no moleque. Porque criança, ele tem o seu herói, né? Ele tem o seu ídolo. E eu fico imaginando a mãe e o pai conversando com esse moleque. Tentando explicar, né? Claro, ele tava esperando o gol prometido, pô. Fácil, né? Simples. E tentando explicar, que às vezes as coisas não são assim. E aí vem o segundo tempo, o cara vai lá e, porra, e confere, né? Que estrela, quer dizer, né, Gê? Porra, sensacional, cara. Muito, muito legal. E outra coisa, Gê, que eu achei muito bom no Santos, esse goleiro Vanderlei. Vocês podem dizer, esse cara salvou o Santos aí, umas 3-4 saídas de gol. Muito bom, faz diferença. Bom goleiro esse cara aí. Mas o Vanderlei. Bom goleiro. Vanderlei, a atuação dele, boa, não foi ontem. Ele é bom. O Vanderlei ele é bom. Ele tem tido atuações boas, e tanto é que tá aí, né? Titular, e basta lembrar o que ele fez no Campeonato Paulista, né, cara? Mas tá certo. É isso aí, vambora. É, isso mesmo. Parabéns ao Ricardo Oliveira, que ajudou o menino lá, prometeu. Legal demais, né? Estádio 97 da Energia 97. Oferecimento de Eliar, muito além da partida. E continuam as manchetes aqui do Estádio 97. Agora não são tão aquelas mais tão agradáveis. O placar do estádio 97 informa. Lá na arena, hein? 40 mil pessoas. Deve ter dado uma renda bem gorda, né? Por falar em gordo, aí, ó. Gordinho saliente, que moleque pra frente. Desculpa, esse é meu jeito e ninguém vai me mudar. É isso que dá, ó. Jogo na hora do almoço com o Walter em campo. É comida, na certa. Atlético Paranaense 1, Parmeira 0. Quero uma renda, quero comer. Vou comer um Parmeira, um porquinho. Pé que medo o placar. É o Walter Pé que medo. Olha, seu Bento, fazia tempo que eu não vi um placar do meu time, né? Porra, velho. Ô, Bento, vou te falar, graças a Deus, né? O Palmeiras no G4 durou menos do que a Bet contra a Honda, velho. Foi, hein? Não, durou um pouco mais, né, velho? Ah, não durou não, velho. Um pouquinho mais, mas olha... Qual que é uma rodada? Mas o grande lance do G4 não é você estar nele em todas as rodadas. Você tem que estar na última rodada. Principalmente em primeiro lugar na última rodada. Mas fala aí, seu Bento. Peço desculpa a todos e infelizmente não tivemos um dia feliz porque o calor... Aliás, o dia do Palmeiras, o dia não foi muito bom mesmo, porque nós perdemos uma das principais peças, então, rapaz, que é o Gabriel. E infelizmente, seu Bento, o Gabriel tá fora, né? Então, é ruptura do joelho, ligamento do joelho esquerdo. Caraca. Lembrando que sempre, né, jogador que rompe o ligamento é sozinho, né? Ele no lance lá torceu o joelho. E jogador sabe, o jeito que ele saiu ali já deu a entender que ele já se azedou. Que... Porra, cara, é uma saiu com cara. Que vem. Deve voltar contra o 15 de Piracicaba. O Paulista. Na terceira rodada do Paulista. Mas é uma judiação, porque é um rapaz que merecia até a seleção. É uma judiação, realmente, cara. É uma judiação mesmo. O Gabriel, pelo que vinha jogando no time do Palmeiras, impressionante e é muito, uma notícia muito triste. Perder o jogo faz parte, você perdeu o seu jogo, que não poderia perder porque você encostaria mais nos que estão na ponta. Porém, você perdeu um dos seus principais jogadores do meio de campo, que vinha fazendo um belo... Vinha jogando muito bem, né? Então isso é preocupante. É muito mais que os muito três pontos, né, cara? Muito mais. Preocupa tudo. Sabe, tudo. Se você perde o jogo, mas o Gabriel tá lá, no próximo jogo, beleza. O Palmeiras jogou mal, né? Não jogou muito bem. Perdeu alguns lances... Bobos, né? Não, perdeu alguns lances que estava na cara que ia sair gol e acontece que não saiu, né? Logo de começo do jogo, menos de um minuto, cara, teve um lance lá do... Acho que o Robinho cruzou na área e passou por um fio de cabelo, o cara não pega na bola e o goleiro estava esperando mais pra trás, né? Se ele pega naquela bola lá, ele desvia e entrava com bola e tudo. Já saiu 1-0, já é diferente. Mas o Palmeiras, às 11 horas, ele não vem fazendo bons jogos, hein? Você acha que o time dorme, Domenico? Não é dormir, Porto. Você tem um ambiente diferente às 11 horas da manhã do que às 4. Verdade. Você tem o sol do meio-dia, que é diferente. É sol de rachar, né, velho? É outra coisa. Você tem que acordar mais cedo. Você tem que ter uma alimentação diferente. O jogo tem outro ritmo, né? Mudar tudo no... É óbvio que esses jogos às 11, eles pegaram para o torcedor. Você vê que o Palmeiras já é pela segunda ou terceira vez que joga de manhã. São Paulo já fez 2. O Palmeiras já fez 3 ontem. Não, o que o Palmeiras tinha feito antes era campeonato paulista. No brasileiro foi Goiás e ontem. São Paulo só fez um de manhã. O Palmeiras fez contra o Curitiba. O Palmeiras fez o segundo agora. Segundo. O Goiás, você vê, o Goiás e o Palmeiras em casa também perdeu o jogo do Goiás de 1-0 e ontem perdeu. Sim. Não é um bom sinal esse jogo das 11 horas pro Palmeiras. Nós vimos no resort esse jogo das 11 horas. Eu espero que o Palmeiras não tenha mais jogos nesse horário, né? É bom financeiramente. Você acha que tem a ver por causa do horário? Acho que tem a ver, sem sombra. Você muda toda... Mas os dois acordam cedo. Mas você muda toda... Mas tudo bem, sombra. Você tem uma cronologia diferente e você muda tudo, né? Pode ser que para um time não aconteça o que tá acontecendo com o Palmeiras. É o segundo jogo em casa e perdeu os dois. Mas aquela época tava treinado, né? Jogando mal mesmo. Mas ontem jogou mal. Ontem não jogou bem. Mas tudo bem, pode ser. Quinta-feira a gente tava conversando. A gente tava conversando na quinta-feira que eu achava um jogo de dificuldade média, nota 5 de 0 a 10. O time do Atlético Paranaense, queira ou não, Domingo, tem alguns jogadores no meio campo, aquele Otávio, o Nicão, o Marcos Guilherme, o Gordinho faz. E não acho anormal a derrota. Pera só um minuto, dá a impressão, tá dando desculpa. Não é desculpa, não. Perdeu porque mereceu perder. Pegou um adversário bom também. Perdeu porque mereceu perder. Evidente que se tivesse feito o gol logo de começo, o jogo era outro. Não fez, acontece. Evidente. O São Paulo também. Jogou pra caramba o primeiro tempo contra o Atlético. Saiu com 3x0. Poderia ter saído com 2, com 3x0. Não fez, os caras foram lá e num primeiro fez. E aí mudou a cara do jogo pro São Paulo. É igual. Quando não faz, isso é lógico, isso não tem dúvida. Agora, eu acho, mas isso é um achômetro meu. O jogo às 11 está sendo prejudicial para os jogadores do Palmeiras. Mas é uma coisa, é um achômetro meu. Você pode falar, ah, mas o outro também não, mas o outro pode se dar bem. Entendeu? Mas isso é uma coisa minha. Eu tenho que ter um panorama do que eu vi. Você achou que o ritmo foi mais vagaroso do que um jogo às quatro? O Palmeiras jogou totalmente diferente do que jogou contra o Vasco. O Palmeiras jogou diferente normal do que jogou contra o Corinthians, do que jogou contra os outros times que estava ganhando. Você também. Acho que mano maldoso. É que o Vasco não é parâmetro, né, mas eu acho o Vasco. É bom ver o sorrisinho na sua cara, mano. É bom ver. Porque assim, todo time no campeonato, todo time vai oscilar. Vocês acham que o Atlético Mineiro e o Corinthians vai ficar ganhando o tempo todo? Eu acho que o Atlético Mineiro fica esperando, Já vem tropeços, não tem jeito. O Corinthians é domingo. Isso acontece. É domingo, vai perder o Corinthians? Acontece, mas acontece. Tropeços nem vão você acontecer. Acredita nisso. Nem você acredita nisso. Tropeços vão acontecer. Só não poderia ser neste momento no campeonato, porque tinha que chegar mais junto, entendeu? E era porque um adversário você, direto, né? Tanto quando você chegou agora. Tanto que ele passou o Palmeiras, empatou, né? Empatou, né, em número de pontos. Não, passou, né? Ah, passou no critério de desempate, mas... passou. Tem que analisar os pontos. Por enquanto, pelo menos, são os pontos. Você tem que analisar critério de desempate na última rodada, que é o que vai prevalecer. Ó, mano, eu acho que o Atlético, tanto o Otávio quanto o Marcos Guilherme, são alguns jogadores que qualquer clube grande daqui de São Paulo caberia. Portugal, na boa. Jogam bem, mano. São bons jogadores. O Atlético Paranaense, ele tá se segurando aqui nessa posição cômoda do campeonato. Hoje o Atlético Paranaense é o quinto. É uma boa posição. Pela campanha que ele tem dentro de casa. É. O Atlético Paranaense até perder pro Palmeiras ontem, de 7 jogos que eles fizeram, eles perderam 5 e ganharam 2, velho. Sim, mano. Fora de casa. Mas é o que eu tô falando. Fora de casa, sim. Motinha, o Palmeiras, ele tinha obrigação de ganhar ontem. Estádio cheio, time montado. Sabe, adversário que tá brigando pela praticamente a mesma vaga. Mas o fator local do Atlético é muito bom. E tem alguns jogadores que são bons valores. O Palmeiras não perdeu pra um time de Zé Ruela. O Walter, joga aqui e tal. O cara sabe se posicionar, ele incomoda zagueiro. O Marcos Guilherme é bom jogador, vê, o Otávio, né? É bom, o goleiro é bom. É bom o time dos caras. Mas o Palmeiras caiu ontem no jogo. Não, o Palmeiras caiu muito de produção no segundo tempo. Por isso que eu tô falando do jogo das 11 horas. O Palmeiras calor, no segundo tempo, você acha, ele foi totalmente apático. Ele ficou abatido e foi lá que o Atlético cresceu um pouquinho e fez o gol. O resultado melhor do jogo, do panorama do que eu vi, era um empate. Mas aquela bola alçada na área, no escanteio, que bateu no Lucas. É oportunismo. A bola bateu nele e sobrou pro cara. Tipo assim, oportunismo. Foi um azar, vamos dizer assim, uma falta de sorte, né? Melhor dizer. Uma falta de sorte muito grande do Lucas, que sobrou pro cara na cara do goleiro. E aí não teve jeito, né? Ele é matador, né? Ah, e ele fez o gol. Ele é matador, apesar de morto. Mas acho que não tem nada perdido, não. O time do Palmeiras é muito bom. E a única coisa que eu fico triste é com relação ao Gabriel. E depois que o Gabriel saiu do time, o time teve uma queda de produção. Resta saber agora se esse Andrei Giroto será o cara que vai ocupar essa posição, ou o Amaral, algum desses jogadores que estão lá. Mas eu acho que cai um pouquinho. Acho que cai um pouquinho. Tudo bem. Vai substituir, mas vai cair um pouquinho, né, de produção. O Gabriel, que vem jogando, velho, é brincadeira. O Amaral pega legal? O Amaral é um jogador mais de marcação, né? Mas o Amaral, Sombra, a diferença do Amaral e do Andrei Giroto é que o Andrei Giroto, por exemplo, ele é um bom marcador. Ele rouba algumas bolas, porém o Andrei Giroto, ele não consegue ir lá na frente chutar. Com a mesma qualidade. Com a mesma qualidade. Por isso ele é reserva também. Exatamente. E o Amaral é igual. É um bom devidamente bem caras escalado. Aí, Sombra, esses caras aí, eles são volantes mesmo. O Gabriel, além de ser volante, era um cara que chegava na frente como um meia. Às vezes você via jogadas de meia. Por isso que a gente fica debatendo aquela história, às vezes, Domênico, que fala assim, quem tem elenco? Aí é que você fala, você tem reserva. Reserva. Mas muitas vezes ter reserva não significa ter elenco. Mas no caso do Palmeiras... Elenco significa ter aquele que entra e substitui a altura. Mas esse foi o melhor jogador. Reserva, todos têm. Mas, Sombra, que o Palmeiras, no caso... na minha opinião, o Gabriel vem sendo o melhor atleta do grupo. E o volante é normal, o equilíbrio normal do time, gente, cara. Gente, sabe por que eu acho que os clubes do Brasil não têm elenco? Porque hoje é difícil montar uma seleção brasileira. Quanto mais montar um time. Dia a dia é difícil. É. Eu vou te dar um exemplo claro do que eu tentava falar com relação ao elenco. Por exemplo, se o Palmeiras hoje tem a punição confirmada do Dudu, Portuga. Sim, isso tem. Ele tem jogadores que vão suprir a ausência dele com facilidade. Não vai sentir muito. Não vai. O Gabriel é um cara que é a única posição do Palmeiras, talvez ele vai sentir mais. Ele é o melhor jogador do Palmeiras. Porque, por exemplo, se você sai o Robinho não pode jogar. Você tem o Cleiton Xavier. Você tem outros jogadores que podem... Dudu não pode jogar. Tem o Kelvin. Mas o Cleiton Xavier, ele substitui com o nome hoje, né? Não, porque mas nenhum você pode técnico... substituir. O Robinho ontem jogou mal. O Robinho não foi bem também. Tudo bem, Domênico. Mas o Cleiton Xavier não fez nenhuma partida boa até agora, né? Tudo bem, mas você pode substituir mal o Robinho. O Robinho também caiu de produção e depois subiu. Então, assim, é isso que eu quero dizer. Mas o Cleiton Gabriel não subiu até agora. O Gabriel em momento... Mas o que eu quero dizer é o seguinte. O Gabriel em momento nenhum, ele caiu de produção. É isso que eu tô falando. Foi ele o único jogador dele que manteve o nível acima. Então, assim, é o único jogador que talvez o Palmeiras vai sentir muito. Ele tem elenco, Palmeiras, não tem a dúvida disso. Você vê que tem dois, três caras pra substituir. Mas não com a mesma qualidade dele. Oh. Agora, se você tira o Dudu, que talvez tenha sido a grande contratação que todos falam, que na minha opinião agora, não sei se é ou não, mas ele é bom jogador. Se você tira, você põe lá, ó, o Kelvin entrou e deu conta do recado. Sim, tem. Você pode pôr outro jogador. Você pode pôr, por exemplo, lá, jogado meio com de lá. Até o Alexandre. Mas pra você o Dudu é um grande jogador? É bom jogador, mas ele pode ser substituído no elenco do Palmeiras. O Rafael Marques, hoje, é um dos grandes jogadores do time. Você pode tirar e pôr outro? Pode. Ô, Dodô. Se ele tivesse essa contusão hoje, tudo bem, você tem outros caras pra compor. Daria pra pôr. Se você tem o Leandro Pereira, machucou, que nem ele, quebrou. Você tem lá o Alexandre, você tem o Barros, que vai substituir no mesmo nível. Agora, o Gabriel é um que você não tem no mesmo nível. É isso que eu quero dizer. Deixa eu te fazer uma pergunta. Não dá pra fazer uma dupla de volantes? Mas elenco tem. Não dá pra fazer uma dupla de volantes com Amaral de primeiro volante e Zé Roberto pelo lado esquerdo de saída? Você pode fazer. Ah, não sei se o Zé Roberto... E o Arouca? Não, mas... E o Arouca? Então, Arouca... Ah, não. Desculpa. Arouca... Nossa, não, você é péssimo técnico. Não. Arouca e Zé Roberto. Não, eu errei o nome. Já caiu. Desculpa. Você pode pôr o Arouca e Zé Roberto. Não, você pode pôr o Arouca... Arouca e Zé Roberto. Você pode pôr... Arouca de primeiro volante, Zé Roberto. Olha, o Portugal é técnico com o Palmeiras. Não, eu sou óbvio. Você pode pôr... Não, o Zé Roberto, ele pode fazer a função do Robinho. Mas Robinho, olha, tá vendo? Já tem mais um. Não só o Cleiton Xavier, você pode pôr o Zé Roberto. Você tem jogador pra aquela posição. Deixa eu falar boa. No mesmo nível. Deixa eu falar boa tarde. Pô, e o chororô do Valdívia hoje, hein? O que foi o Valdívia? Tá vendo a entrevista dele? Tudo que ele falou. O Valdívia é muito simples. Ele deu uma entrevista ao Estadão, reclamando que tudo isso que o Paulo Nobre falou na mídia tudo não mentira. É verdade. Que nenhum. O Palmeiras mandou uma proposta pra ele por e-mail. Que essa história aí de dizer que ele. Que ele, na verdade, era difícil renovar com ele porque ele ia receber muito mais na Arábia. Não é verdade que o Palmeiras em nenhum momento se mostrou interessado em renovar com ele. Era porém jogador. Essa história de contrato de produtividade. É balela porque tem vários jogadores no elenco que não tem contrato de produtividade. Desnecessário, né? Sei lá se é desnecessário. É sombra, e outra coisa importante, o Portugal seguinte, com relação a esse jogo das 11 horas... que ficou nítido pra mim, mas muito nítido ficou o seguinte, o Palmeiras ele tem que propor o jogo, porque por exemplo, ontem o Atlético do Paraná tá jogando fora de casa, o que o Atlético do Paraná precisava ontem, Sombra? Empate. Eles não vieram aqui pra ganhar o jogo, se ganhar, não, puta, sensacional. Jogar por uma bola. Eles vieram, aí que tá, por uma bola. O Atlético do Paraná, praticamente, ele ficou lá na dele. Se pintar um lance e fizer o gol, LG, beleza, estamos aí na parada. O Dura que ele tem qualidade. O Dura que ele tem jogador. E o Palmeiras, ele correu muito mais. Eu percebi isso, LG, porque muitas e muitas vezes, quando tinha bolas paradas de falta, vinha 3, 4 jogadores do Palmeiras e pedia água ali, velho. Vinha 4, 3, 4. Porque é difícil. Acho aí defender é mais então, fácil mesmo. Eu vim falar que num lá, o outro corre também, é o mesmo horário. Só que é diferente para um cara que tá jogando lá na defensiva esperando os caras chegarem. E um outro time que tá buscando incessantemente construindo. Mas aí é do jogo. É diferente. Né, tanto que o Palmeiras no segundo tempo caiu muito em produção. E parabéns à dupla lá do Sul, né? Mandaram frutas pra nós, ó. Mas jogar na defesa é frutas, um tipo de jogo também. Deixa eu fazer. Banana do mano, ó. Olha aí, banana pro semana. Ó, da maçãzinha. Olha aí, bananas, maçãs pro mano. Deixa eu fazer uma pergunta. Não sei quem mandou, mas obrigado. Quem mandou pra nós? Depois da frutame. Caralho, brother, Muito obrigado. Frutame. Quer banana, mano? Dá a banana aí. Deixa eu falar um negócio. Primeiramente, o torneio de poker, eu tô com inscrição. Ô, professor, vai cair, hein? Não, cai não. Vai cair. Esse meio exige mais. Ô, o professor vai cair. Vai dar um cachê de porra. Queria ir no seu torneio. Se eu vai cair. Peraí, não se anima, não. Deixa eu fazer... Eu te dou um motivo pelo que eu não vou cair. Quer saber o motivo? Próximo jogo é contra o Palmeiras no Mineirão. Vou ganhar o jogo. Pode falar aí. Vem cá, o que foi? O Cruzeiro tá 4 pontos da zona. O Cruzeiro tá 4 pontos da zona. E aí? Se o Palmeiras ganha do Cruzeiro no Mineirão, o que não é nada de impossível. Não é nada de impossível. Impossible. Como não era impossível também o Atlético do Paraná ganhar aqui do Palmeiras? It's impossible. Não é verdade? Aliás, é mais fácil o Palmeiras ganhar do Cruzeiro lá do que era o Atlético ganhar do Palmeiras aqui. Mesmo porque conheço a equipe do Cruzeiro. E se o Goiás, por exemplo, ganha o seu jogo, o Goiás vai a 17, o Cruzeiro fica nos 18. O Goiás joga contra o Galo no Serra Dourada. Não ganha. Não, tudo bem, mas... ele pode ganhar, tudo bem. Mas não ganha. Mas, bicho... Pela matemática, tudo tem região. Você queria que seu time estivesse nos 18? Não. Alguém queria aí estar com 18? É arriscado. Mas qual time conseguiu ganhar do Sport de Pernambuco? Nem eu consegui ganhar, você tem que respeitar. Isso não ganha campeonato. Mas eu consegui um empate, porra. São Paulo foi lá perder o jogo. Tanto, né, pra gente trazer você. Cruzeiro e Palmeiras tá com cara de empate. Mesmo porque eu conheço a equipe do Cruzeiro. E agora adaptando como palma pro novo jogador, né? Tem o Gabriel, muda o esquema, na verdade. Sem o Gabriel, o Palmeiras vai sofrer. O Domingo sabe disso. O Gabriel. O fato do cara pode ter um jogador lá, mas uma coisa é o cara entrar e encaixar. Uma coisa é o cara pegar e falar: meu, o Messi não joga hoje. O Cristiano Ronaldo não joga hoje. Mas o Gabriel que tá certinho. Calma, moto. Deixa eu ver. O Gabriel é importante, é bom jogador? É, ponto. Não vai mudar o preço do dólar. Tá. Tira o Paulinho daquele time do Corinthians campeão do mundo, que é a mesma posição, que eu queria ver o Corinthians. Que importa é ter o time homogêneo, velho. Tá de brincadeira, velho. Tirou o Paulinho e ficou porcaria. O Gabriel, por melhor que seja pro Palmeiras, mas não chegou no estágio do que era o Paulinho pro Corinthians. É porque jogou menos tempo. Para de lamber a virilha do Domênico. Suada! O Domênico tá aqui desde as 7 da manhã. Vou levar essa calça jeans apertada. Isto, meninão, é isso? Eu gosto quando eu erro, eu gosto de exaltar. Mas quando eu falava que o Corinthians era o melhor time do Brasil, ele não me atacava. Este vagabundo aqui. Mas cadê o outro lambibola que o... O que é? Pro inferno. O Rudy? O Rudy foi gravar o programa da Sabrina Sato. Safado. E o mortal, hein? A dupla do Sul, hein? Isso é comédia também. Pera lá, garfaram o Grêmio, hein? Garfaram o Grêmio. Ó, aquele Wallace não merecia ter sido expulso. Teve um lance ali do Ronaldo Gaúcho que ele foi de sola e deu um carrinho solando a perna do jogador do Grêmio. O árbitro deu o segundo amarelo pro Wallace no lance que nem contra o Grêmio, toda falta violenta é pouca. Não, mas é que tá a sombra. Não, mas a verdade tem que ser dita. Todas as faltas violentas que o Grêmio cometeu nos anos 90 tem que ser descontado. Não, mas o Wallace fez uma falta que na minha ótica nem falta foi. O árbitro exagerou e deu o segundo amarelo pra ele. Tá certo. Se ele foi rigoroso a esse ponto pro Wallace, ele deveria ter sido rigoroso e ter mandado o Ronaldo Gaúcho pra rua, porque ele deu uma solada no jogador do Grêmio. E no final da partida, por mais que aquele Pedro Rocha perdesse um gol cara a cara com o Diego Cavalieri, numa bola que sobrou pra ele e bateu por cima, teve um pênalti no Edinho. Você faria aquele gol, mano? Fácil. O cara tá na risca da pequena área, só avisou. Abaixa a cabeça, ó o avião! Ó o avião passando aí, vá! Opa, anota aí, passou o avião do Estádio 97, Benjamin. Olha só, amigão, tá pensando em comprar ou trocar seu carro, sua moto, seu caminhão? Acesse www.meucarronovo.com.br, o portal de veículos da BV Financeira, e consulte as milhares de ofertas disponíveis através do site. É possível comparar preços, avaliar seu veículo e encontrar o melhor negócio para aquele modelo que você está procurando, e o melhor, sem precisar sair de casa. Para financiar sua compra, você já sabe, conte com as condições especiais da BV. É só ligar 3003-7888, 3003-7888, que com a BV você sempre pode mais. BV, bons negócios pra você. E você gosta de jogar pôquer? Se liga nesse torneio. A Energia 97 e a Cassineira trazem pra você. Primeiro torneio Energy Poker. O torneio de pôquer mais energizante de São Paulo. 19 e 20 de setembro, no Maxune Plaza em São Paulo. Inscrições e informações no site energypoker.com.br. E olha só que legal, a premiação mínima é de 40 mil reais, cara. Que demais! Faça já sua inscrição antecipada e ganhe 3 mil fichas de bônus. Primeiro torneio Energy Poker. Acesse energypoker.com.br. Realização Energia 97 e a Cassineira. É, torneio com a credibilidade da Cassineira e da Energia 97. É o torneio Energy Poker. Acesse o site energypoker.com.br. Premiação garantida de 40 mil reais. E o torneio vai acontecer nos dias 19 e 20 de setembro, no Maxud Plaza, aqui na região da Avenida Paulista, tá bom? Preste atenção, porque já temos mais de 200 inscritos. Mais de 200 inscritos. Não demore a fazer a sua inscrição. Premiação garantida de mais de, ou melhor, de 40 mil reais, cara. É dinheiro pra chuchu, tá bom? Então faça já sua inscrição, acesse o site energypoker.com.br. Esse torneio vai pegar fogo, dias 19 e 20 de setembro, no Maxud Plaza, em São Paulo. Já fez sua inscrição, Motinha? Já. Já? Vai lá pra perder, né? Não, vou me divertir. O Mota em torneio de pôquer é que nem o Vasco em Campeonato Brasileiro. Ah, né? para, juiz. O Mota, ele senta na mesa pra doar ficha. Eu sou ITM sempre. Ele faz igual ao chimpanzé. ITM é o cara que chega sempre dos três. Aonde, velho? Para, Mota. O Mota é conhecido como o doador. Eu sou ITM sempre. ITM o Motinha, forever. O Motinha, ele joga a sombra. Ele vê a mão dele e olha do lado aquela colinha pra ver a sequência. Ah, para. É mesmo? Baralhão, eu sou ITM sempre. É mesmo? Ele faz cocô na mão e joga nos outros. Eu sou o cara que nunca perde dinheiro. Ele tem a colinha vendo assim, a trinca ou full house, o que é melhor? Ah, é? Eu vou dar agora canastra. E quando ele começa a fazer conta na sequência, assim, ele fala, putz, deixa eu ver, ó, tô com Ás, tô com Jota, tô com 10. Aí bate dame rei na mesa e fala, putz, será? Deixa eu ver. Aí começa a querer montar o esquema pra ver se seguiu. Foi pior é quando ele colocou 9, 10, 2, né? Dama e rei, ele falou assim, ah, mas eu coloquei o Coringa, não vale a sequência? Não, foi terrível. Aquela vez. Isso, mano. Baralhão. Não, baralhão. Foi constrangedor. Não, foi constrangedor. Não fiz isso. Foi constrangedor. É profissional, velho. Aí ele falou assim, Bacari teve umas dicas comigo. Então, olha, acessa lá, energypoker.com.br, você vai delirar, esse torneio é sensacional, com realização da Energia 97, e da Cassineira. Um abraço pro nosso amigo André Schwartz, tá bom? Estádio 97 vai pro primeiro ouvinte, 3284-7097. Vamos lá, 3284-7097, Dodô. É, vamos lá. Fazer o quê? Tem que fazer. Olha, falta a bagaça aí. Alô? Quem fala? Flávio. Flávio do quê, Flávio? Flávio Teles de Pontes. Teles de Pontes. Isso aí. Quantos anos, cara? Tenho 3.6. 3.6 hoje, RG, você acha? Hoje depois do empate heróico. Hoje eu não sei, mas que é caro é pra caramba. O quê? Mas assim, é caro, RG? Tudo tá caro, mas isso tá um absurdo, viu, velho? O quê? Botar teles na varanda do prédio. Sensacional! Quem tem criança tem que pôr, né? Eu bujo, quem tem gato também, é muito mais barato, é muito mais barato. Você grudar aí o seu filho com silver tape no sofá, velho. Fazer o quê? Passa lá, faz um X de silver tape no peito do moleque e põe no sofá, velho. Tá e os cachorros e o gato, Tom? Também. Não, não vai fazer isso com bicho nenhum, não. Não, o quê? Tá certo, ô velho, e qual que é o bairro que você mora aí? Eu moro o Ermelino Matarazzo. Aí, Zona Leste. Grande Ermelino Matarazzo. Ermelino, Tá certo, e torce pra quem? Todo Poderoso Timão. Ah, Corinthians, Coringão! Ô, amigo! Diga! Corinthians não jogar no final de semana, parece que não teve futebol, é ou não é? Sim, sem dúvida. Inclusive, parece que os dois times vão jogar sem atacante, né? Oi? Os dois times vão jogar sem atacante, né? Corinthians e São Paulo no próximo jogo? O São Paulo ainda tem o Centurion, velho. Ah, Centurion maravilhoso! Mas o Corinthians também tem o Malcom. Você não gosta do Malcom, não? Mais ou menos, mais ou menos. Mas eu queria falar um negócio pra ti, mano, que eu acho que a gente pode fazer a cura do Wagner Love. Como? Vamos lá, vamos ver se tem a receita mágica. Vamos lá. A receita mágica, ó. O Wagner Love, a época que ele ia pra zona, que ele saía com a mulherada, bebia pra cacete. Como se você nunca tivesse feito isso, né? Hã? Como se você nunca tivesse ido pra zona e bebido, né? Eu? É. É, mas eu não sou o Wagner Love. Ah, você é o Flávio Love. É, não. E o Wagner Love jogava muito nessa época. Ah, jogava Flávio muito, Love. Muito. Então é o seguinte, agora ele não tá jogando nada. Então acho que ele tinha que voltar a fazer isso aí. Mas, velho, o Wagner Love, vamos levar no dor sem jogar nada, velho. Se você liberar o cara pra quebrar na noite, é que o cara não anda em campo. Já não, tá, pô, ele vai voltar. Pensa bem, mano. O cara quer ser jogador de futebol pra ser famoso, certo? Sim. O cara quer ser famoso, quer ganhar dinheiro, mulherada, tudo, certo? Uhum. Aí o cara pega, o cara ganhou uma fortuna, ganhou uma bala por mês aí, 400, 500 mil, certo? E aí ele tem que pegar, chegar em casa, tomar chazinho com a mulher, ir deitar cedo, ficar sonhando. Não... Meu, o cara tem que voltar a fazer o que ele fazia pra ele voltar a jogar bola. Ah, o Domênico, depois que casou, ele teve uma baixa danada. Ah, o rendimento dele caiu. Nossa, terrível. Caiu, caiu, ele tava murcho no horário. É. Aí ele conseguiu um alvará pra uma vez por semana ir pra zona. Vale night. Sim. Você precisa ver o desempenho do Domênico aqui na rádio, como chega melhorou. Revigorado, né? Ele chega com aquele cheiro de prostituta, mas não tem problema. Você precisa ver. É verdade que ele trazia essa bonitinha. Ele ganhou dinamismo, novas ideias. É verdade que ele trazia essa bonetinha de motel, o Domênico. Pentinho, cabelo molhado. Ah, claro, mas, ô Flávio... Por isso que acabou o estoque de cartão tapa na camurça aqui. É, o Domênico já acabou. Mas, ô Flávio... Fala. Na boa, cara, eu acho que... Ele nem contou. Tá pesando contra o Wagner Love o fato dele estar substituindo um jogador do nível do Guerreiro. Porque, querendo ou não, o time do Corinthians aí era um time aí já bem montadinho, era um time acertado. Mas o Guerreiro era o diferencial do time do Corinthians. Mesmo o Corinthians tendo aí uma consistência muito boa no ataque e na defesa, o Guerreiro sempre é aquele cara que estava um ponto à frente. Ele estava sempre um passo à frente dos demais. Então, querendo ou não, hoje o Corinthians ainda é um time homogêneo. Você pega o meio-campo do Corinthians, é um meio-campo consistente, a defesa também. Mas o ataque, ele destoa. E você não tem, talvez, aquele jogador referência. E a única referência, o jogador que a gente tem com a característica, não vou dizer que é com o mesmo trejeito do Guerreiro, com as mesmas características do Guerreiro, porque não é. O Guerreiro é aquele cara que ele é muito mais participativo do jogo do que o Wagner Love. Mas mesmo assim, se a gente analisar só o Corinthians com a bola, o Wagner Love ele faz aquela função parecida com o Guerreiro. Então, acho que tá pesando aí o fator psicológico também. Porque toda bola que vai no Wagner Love, ele pensa, ele fala, porra, eu preciso fazer alguma coisa, Mas, ô, mano, não é que a bola vai no pé dele, não, cara. Teve um lance, eu acho que foi no jogo passado, não, jogo retrasado, que foi uma cobrança de falta. Sim. Ele ficou lá na frente, assim, na frente da linha de impedimento, e ainda pedindo a bola. Aí tocaram a bola nele, o cara tava impedido. Ele não tá nem no jogo, mano. O Guerreiro, você repara isso até no Flamengo, ele jogando. Sim. A diferença é brutal. Não, é brutal. Não é dá brutal. Pra comparar. Muita qualidade, o Guerreiro, né? Ele não é aquele cara que ele fica lá no meio... Ele, às vezes ele fica até no meio da área e preocupa. Uhum. Mas ele mesmo, quando tava no Corinthians, você vê até no Flamengo, ele sai da área, ele busca jogo, ele inverte posição com outro atacante. Pô, ou com meia, que é incomoda, tem qualidade, arma. O Wagner Love não consegue, véio. O mano então, foi perfeito. Mano, o Corinthians tá certinho, o time tá certinho. Não só colocar o Guerreiro no ataque. Podia ser um atacante um pouco... assim, um pouco melhor que o Wagner Love resolveria, um pouco melhor. Qualquer um é melhor que o Wagner Love. Mas, amigão, se você fosse o Tite hoje, qual seria a sua alternativa? Deixa lá o Wagner Love, tenta dar um voto de confiança pra ele, insiste até ele acertar? Não. Ou você preservaria o jogador, colocaria ele no banco e jogaria com o Luciano no lugar dele? Ou não, talvez Luciano, uma outra não. Opção? Eu já acabo de jogar com a menos, que a gente tá jogando com a menos, né? É fato isso aí. E o time, igual você falou, o time tá arrumado. Eu colocaria algum moleque da base. Eu traria algum moleque da bola. O Luciano não, porque o Luciano também acho que não tem aquela característica. Mas pegava o tal do Jabá. É Jabá o nome do menino, acho que é Jabá? Lá na base. Não é Tocantins, que o Corinthians tinha? Jabá, Tocantins ele foi embora. Não, não era Jabá. Mas, Romano, o Mano sabe, coisa. Mano sabe. Jabá aquele, o jogo contra o Atlético Mineiro, o passe pro gol do Malcom não foi do Wagner Love? Foi. Mas o Wagner Love, português, ele já tinha perdido um gol. Ele tava frente a frente com o goleiro e preferiu tocar do que chutar. Mas, Romano, um pouco antes dessa jogada que ele deu o toque pro Malcom fazer o gol. Concordo com vocês que o centroavante a gente espera definição pra gol. É importante fazer gol. Mas o jogo contra o Atlético, eu tô pegando esse exemplo, ele deixou o Malcom na rede, cara. Foi um belo lance. Mas, ó, o Corinthians, ô amigão, das opções que você citou da base, o Corinthians ainda tem no elenco. Fora o Tocantins que o Portuga citou. Mas tem aquele Gabriel Vasconcelos, que é um moleque aí que também a galera tem pedido bastante. O Tite falou que vai olhar com mais carinho. Mas isso é o quê? Centroavante? É, joga ali no ataque. Na frente, tá. Porque querendo ou não, o Portugal, nem o próprio Luciano é centroavante. Não, não, mas no último jogo ele acabou fazendo a função. É, e da base são os dois, né, amigo? É, e o Malcom também não é atacante. Não, mas o Malcom é aquele atacante do lado de lado campo, de né? Então, mas o Malcom, ele catou uma bola aí contra o Vasco sozinho. Eu acho que a bola saiu pela lateral, né? É, ele não costuma fazer muitos gols, o Malcom também. O Luciano teve sorte lá na seleção, fez alguns gols também naquele campeonato mequetrefe lá, que eu acho que a qualidade dele é pior do que a Copa São Paulo de Futebol Júnior. É, a gente precisa de atacante. Não sei se é da Série B, se é da sei lá, se é algum time sul-americano, apesar que acho que não pode mais vir ninguém de fora, mas precisa urgente de atacante, cara. Urgente. É, a única chance do Corinthians trazer alguém agora seria se esse jogador não tivesse aí um contrato com algum clube. Se o jogador conseguir rescindir algum contrato aí, vamos supor, o Ibra. Uhum. Que ele brigue lá no PSG. O Ibra? Tá, inclusive, então falou que o Ibra tá voltando pro Milan, hein? Mas tá. Se o Ibra brigar com o PSG, rescindir o contrato. Ah, será? É. O Ibra voltando pro Milan? Ah, tem lá o bilionário lá que tem o Milan, velho. Tem um cara aí com bala na agulha, né? Lá, mano. O Milan acabou de contratar o cara. O cara tá tentando trazer o Ibra novamente. Contratou o Carlos Bacca e tem dinheiro pra contratar o Flávio, deixa eu fazer uma pergunta. O Tite... diz que aceitaria o Pato ano que vem. Beleza, venha. Belo jogador. Gostaria Falou. Muito. Craque de bola. Duvido, mas é. Não, tudo bem, você acha que isso aí é só da boca pra fora ou ele gostaria mesmo? Ó, na hora que ele olha pro Malco, Wagner Love e Luciano, até eu que não gosto do Pato queria o Pato. O Pato fez mais não gol. Dá, não, tá é louco. Verdade que o Pato esse ano fez mais gol que todo o ataque do Corinthians junto? Nossa! Eu não duvido. Não tem informação, não, mas. Eu vi essa informação hoje. Não, eu acho que deve ser do brasileiro. Do brasileiro. E olha que. Mas aí, pegaram a temporada toda do Pato. Alexandre Pato? E só fez 18 na temporada. E pegaram a temporada toda do Pato e compararam com o Campeonato Brasileiro. Mas faltam os gols do Corinthians. E do Guerreiro. Então, esse negócio aí não é muito confiável. No Campeonato Brasileiro, o Corinthians ele marcou 20 gols. O Pato não marcou isso. Não, ele marcou 18 na temporada. Jogadores do ataque fizeram. É, não, aqueles eles misturaram, viu? Isso. Mano? Tiraram os gols eles do Guerreiro. Eles não pegaram, tiraram o gol do Guerreiro do Sheik. Eu acho que eles compararam só com os atacantes. Eles compararam só com os atacantes, não com o time todo. Isso. Não importa, o time do Corinthians é homogêneo. Não é só o ataque que faz gol, não. Então, mas também, ó. Você só sempre com o gol. O atacante defende e o zagueiro faz gol, velho. O time do Corinthians, todo mundo participa, mano. Ó, chupa. Fala, amigo. Eu tô vendo os atacantes. O time tem substituto pro Jadson? Oi, desculpa. Jadson. O time tem substituto pro Jadson hoje? Ah, tem o Danilo, você tem aquele Rodriguinho. Não, Danilo não, falando sério, mano. Ah, mas você não gosta do Danilo, velho? Ah, não, bicho. Não, o Renato Augusto não é substituto do Jadson. Não, não, não tem joga junto. Pro Renato Augusto, pro Jadson, tem? Tem o Rodriguinho, pô, você não gosta do Rodriguinho, não? Não, o Rodriguinho acho que até é entra, mas é substituto da altura do Jadson, Renato Augusto? Eu acho que não tem atacante, a gente depende dos caras pra poder fazer gol, o meio campo homogêneo, igual você tá falando, entra um cara que não... Que não é o mesmo nível dos caras e não tá entrosado. Não, amigão, deixa eu te perguntar: quem que é o reserva do Messi no Barcelona? Reserva do Messi? Quem que é o reserva do Cristiano Ronaldo no Real Madrid? Não tem. Véi, você nunca vai conseguir repor a altura. Não, mas é verdade, não, mano, você não vai conseguir repor a altura. Uma coisa, amigão, é igual step de carro. Você tem que ter, mas você nunca vai ter aquele pneu, Domenico Gato, zero nível. Bala, não eu é? Também acho. O negócio é o seguinte, justamente por isso que o cara é reserva. Você não, tem que ter um reserva de qualidade. Não, é lógico que você não pode ter um jogador. Você não pode ter um jogador nota 8 e o suplente dele ser um cara nota 2. Mas você falou isso semana passada. Você pegou o caso do Edu Dracena. O Edu Dracena aí. Sim. Edu Dracena. Ruim, Edu Dracena. Fala aí, o Edu. Então, o Edu. Ele é substituto à altura do Gil e do Felipe, certo? Sim. Aí você pega de volante ali. Tem o. Edu Dracena. O reserva Gil. Hoje no meio campo. Fazer reserva. Ué, fazer reserva tá bom, mano. Fazer agora... reserva talvez. Tá meio campo do Corinthians ali na posição de volante, você tem o Ralf. Então, é o jogador Ralf. E o que voltou lá, o. Bruno Henrique é muito. O Christian não conta, hein, meu? O Christian enganou vocês. Não, mas, pô, ele enganou vocês, eu acho, hein? O Christian enganou o Corinthians. Enganou. Ele, ó, desculpa. Enganou. Puta total. Salário. Bilu no Corinthians. Só enganou só pra dizer que tem nome. Bilu no Corinthians. Ô, amigão. É, não é que o Christian enganou o Corinthians, mas é que tava. É por isso que eu sempre falo. Eu não falei nada, ele falou pelos caras aí. Não, então, mas é o Portugal que tá falando que enganou. Mas ele não tá jogando, mano. Amigão, eu sempre bato nessa tecla e volto a repetir. Por mais sucesso que determinado jogador tenha feito no clube, eu não sou a favor da volta do cara, velho. Ainda mais com essa bala de salário, né? Não, mas independente de qualquer coisa. Por exemplo, o Elias até tá jogando bem. O Elias, ele voltou a jogar bem no Corinthians. Mas eu acho que você trazer um jogador aí que fez muito sucesso no clube é muito arriscado. Você repatriar esse jogador, eu acho que é muito complicado. Você cria uma expectativa o cara, do antes, o cara, né? Quando ele tá lá na primeira passagem, geralmente é um cara que tá precisando roer o osso e mostrar serviço. O cara, quando ele volta, geralmente quando fez aquela passagem pela Europa, quando ganhou muito dinheiro, o cara, primeiro, já volta com preparo físico abaixo do que ele foi. E segundo, já volta com uma conta bancária muito mais gorda do que quando ele foi também. Então o cara volta meio que sem objetivo, cara. E o Corinthians tem um volante, que é o Bruno Henrique, é muito bom, cara. O Sombra falou um negócio, faz umas duas semanas aí, que falou um negócio que foi bacana. É que infelizmente, é o que acaba sobrando, cara. Porque, valeu, obrigado. Os tops vão pra Europa. Fala a verdade, né? E humilde pra caramba você. Não, pô. É verdade. Os caras tops vão pra grandes clubes da Europa, certo? Uhum. Aí você pega os medianos, vão pros clubes médios. E os que a gente ficava aqui, que eram os bem mais ou menos, agora tá indo pra Ucrânia, tá indo pra China, tá indo pra Índia. Então o que tá ficando aqui é o resto do resto, cara. É evidente. Aí é verdade o que você tá falando. E quando aparece um cara que nem o Christian, pô, o cara que foi... É, tá certo que eu acho que também não deveria ter voltado, mas aparece um cara que nem o Christian, o Elias, aí fala, pô, a gente perdeu o Christian pro Flamengo, vai perder o Elias pro Flamengo, como perdeu o Guerreiro. Aí o cara começa a jogar uma bola lá e fala assim, pô, o resto do resto que eu tive a chance de trazer, eu não trouxe. Mas aí, velho, você paga caro. Trazer ex-jogador, ex-jogador ídolo pro time, meu, não dá certo. Você paga caro pra contratar um desfalque. Você contrata só com o Christian, um jogador que ele ganha muito dinheiro no Corinthians, não consegue ter uma regularidade de jogo, primeiro, porque na minha opinião, eu acho que tem jogadores dentro do elenco que são melhores que ele. Acho que o Bruno Henrique sabia, hoje... Mas ninguém sabia, né, Cortuga? Ninguém sabia. Quem falava que aquele menino lá que tá de volante agora, o... Bruno? No lugar do Ralf lá, o... Bruno Henrique. Ia colocar o Christian e o Ralf no banco. Há 6 meses atrás. O Ralf jamais imaginava o Ralf no banco. É evidente. Ó, amigo, só pra finalizar aqui a sua ligação, eu vou te passar aqui os possíveis adversários do Corinthians e o São Paulo também, viu, Sombra? Diga! Amanhã, às 11 da manhã, aí acontecerá o sorteio aí pra definir os próximos confrontos aí das oitavas de final da Copa do Brasil. E o Corinthians e o São Paulo, que estão no pote 1, eles podem enfrentar aqui, ó, o Ceará, o Curitiba, o Figueirense, o Ituano, o Palmeiras, o Paysandu, o Santos e o Vasco da Gama. Podemos ter clássico paulista na próxima... Podemos. Santos e Palmeiras. É, pode ter até 2 clássicos. São Paulo e Palmeiras. É, pode ter, né? Mas o Santos hoje vocês encaram como clássico? Eu acho que é clássico. Você tá maluco? Ah, RG. Não, é porque tem gente que acha que não. Que é, mas eu acho que é, RG. Eu acho que é. Outro dia você falou que não era mais. Pô, você tá louco. Outro dia você falou que não era mais. São 6 Libertadores e 5 Mundiais. É lógico, pô. Mas outro dia você falou que não era mais. Eu não falei nada. Você tá louco. Eu acho. Esse sombra, hein? Não viu, não viu, Domênico? Não vi, que coisa, hein? RG, sombra. RG, ó, RG, ouça o Domênico. Domênico Gato, tô mentindo? Não. Não, esse cara, não, RG, não. Ele é um crápula no ar e ele faz sombra? Aquela figura de bom moço. É. Oh, vocês estão. Corinthiano tá tirando sarro do. Eu não tô tirando sarro, falando pra cima do Atlético dele, Paranaense, que não ganha fora. Que não sei. Mas ele ganhou, tá ganhou mais que o Corinthians. Né? Porra, ganhou mais que o time do Corinthians. Aonde? Ué, vê aí. Nossa, vê mas aí. Que bobagem, velho. Fora de casa. Mano. Fora de casa. Meu Deus. Fora de casa. Quantos ganharam fora de casa? Meu Deus. Vê aí, RG, ó. Eu vou te poupar. Não, mano. Dá vergonha? Eu vou te poupar. Vê quantas partidas vocês ganharam. Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar a campanha do Corinthians aqui. Então jogos dentro e jogos fora. Vamos lá. Vocês vão ver a forte que ele vai revelar agora. Não, vamos lá, não tem problema não. Vou pegar aqui ao vivo. Mas o RG, eu não queria causar nenhum tipo de constrangimento. Não, constrangimento não. Não queria causar, não queria quantas causar. Quantas cores ganhou fora, mano? Responde aí. Mas a gente tem que passar a informação aqui pro ouvinte. Só vou. Só vou RG número 2, esperar a internet abrir. Entra no Google. É muito lenta a internet hoje. No Google. Eu não vou te dar umas pancadas, não, RG, ó. Deixa eu dar umas Quer dizer que você não acha. Ô, mano, mas você. Falou só enquanto isso, fora mano. De casa. Sim, fora de casa. Enquanto isso, mano, não desvia o foco. Você acha Corinthians e Santos clássico ou não? Lógico que é. Porque você falou clássico. De um jeito que eu entendi que você não achava. O Corinthians ele tem 3 vitórias. Não, mãe, pera lá. Eu quero. Como visitante, o Corinthians tem 3 vitórias, 2 empates e. Não, perdão, 2 derrotas e 3 empates. Tem 3. Como 3-2-3. Isso. Como o quê? O Corinthians tem como visitante, ele tem 3 vitórias, 3 derrotas e 2 empates. E o Atlético? Não, é o inverso, Domênico. O Corinthians ele tem 3 vitórias, 2 empates. Perdão, tem 3 vitórias, 2 derrotas e 3 empates. Ah, 3 vitórias, 2 derrotas. O Atlético Paranaense tem 3 vitórias. É a mesma coisa, então. Mas você tá louco? Então você vai dar pancada em quem? Mas o Atlético não empatou com ninguém, eles perderam o resto. Não, ele falou vitória, mano. Mas ele disse ele vitória. Vitória. Você tem que ter 3 e o Atlético. Você tá parecendo curva de Rio. Três. Pô, então, mas você falou que tem mais. Eu não tô falando de disso. Não, você falou que tem mais. Me interessa. Tem mais. Mas não interessa o que você falou que tinha mais. Tá bom, tá igual. Tá igual, chupa. Mas tá igual do jeito que você falou. Deu o braço a torcer. Não vou te bater, velho. Mas deu o braço a torcer. Então, isso, você tá tirando o sarro do Atlético. Segue o jogo, sem falatório. Flávio, tudo de bom pra você, viu? Peraí, mandar um abraço pro Fernando da TI, cara. Então manda. O Fernando da TI, Fernando Martins da TI. Tá. É, e fala pra RG mandar um pacote de tapa na camurça lá pro Wagner Love. Pra salvar o Wagner Love, bicho. Beleza. Pô, o Wagner tá indo sem cartão, viu, velho? Não tá, bicho, não tá. O Wagner Love jogava no Leões da Geolândia, ele ia lá no 237, viu, mano? Naquela época lá, era boa. 237 Jovita? É, ali na Jovita ele ia. Ali era bom. Então, tem que levar ele lá, pelo amor de Deus, tem que salvar esse cara, bicho. Senão a gente não vai conseguir ser campeão brasileiro esse ano, né, mano? Seremos sim, velho. Com certeza seremos, velho. Ah, tá. Pra desespero dos rivais. Pra desespero dos rivais, seremos campeões. E domingo, o que vai acontecer? Cair. Domingo, eu acho que derrocada. Domingo eu acho que é um jogo difícil. Um jogo difícil, mas é 3-0 Corinthians. Não é. Caiu o salário. O cheque caiu. O cheque caiu. Liga aí na segunda, liga na segunda aí, ó. Anota o nome aí, anota o nome aí. O cara já vai estrear fazendo o nome em cima de vocês. Mas eu acho que o Corinthians é favorito, cara. Wilder, anota aí. Não é aquele Wilder, nosso. Mas ó, amigão, na boa, reclamando. Já vai fazer o nome em cima de vocês. Um empate pro Corinthians nesse jogo não é mau resultado, não. Medrou! Não é mau resultado, não. Pelo contrário. O Corinthians vai estar jogando fora de casa e quem precisa da vitória é o São Paulo. Então, mas é freguês, né, mano? Não, eu também acho que o Corinthians é favorito. Mesmo o empate não sendo resultado ruim. Mas você faz um discurso se perder, tudo bem. Se ganhar, só toma. Não, pera lá. Você não entendeu o que eu disse. O que eu disse aqui foi o seguinte. Eu falei que o São Paulo depende muito mais de uma vitória nesse domingo do que o Corinthians. Não interessa. O Corinthians, ele tá jogando como visitante, tá certo? São Paulo tá em casa. Ele tem que fazer o papel dele jogando em casa, ou seja, na arena. Já tá medrando. Não, domingo é dia mentira, líder. O Corinthians é favorito. Ó, Flávio, o negócio é o seguinte. Um abraço pra você. Outro. Tudo de bom. E chupa aqui no Morumbi quem manda o tricolor. Tchau. Tá manda sim. Opa, cortou! Desligou na cara! É brincadeira, o cara cortando a ligação. Não tem resposta e cortou o 20. Não. Ele já tinha falado, não é que boa o noite. São Paulo é freguês? Mas tem a tréplica. Ele só tomou a dele, pronto. Não, tem a tréplica, velho. Você foi covarde. Você quer tréplica, convoca o William Bonner aqui pra ficar mediano. Compra uma rádio. Você não fala pros caras, compra uma rádio. É, então. Pinochezinho. Você fala que não compra pros caras, compra uma rádio. Pinochezinho. Eu quero dizer que o mundo às vezes é injusto, você vê uma figura tão doce como você desceu preso. Por que que o cara vai ser preso? Pô, vai pedir música, hein, velho? A terceira cadeia dele. Eu li essa aqui, meu. Puta. Zé Dirceu maravilhoso. Puta, amigo nosso que esteve aqui com a gente aqui, escreveu essa agora há pouco também, cara. Foi muito boa. Mano, não é fácil não. Engraçado, mano. Que pra ir preso ele tá sempre doente. Mas pra chegar de errado, ele tá sempre quem bom, nunca foi preso também, que atira a primeira pedra. Eu nunca fui preso. Quase foi preso, Portugal. Sim. Eu na casa. Quase preso, foi. Não. No dia que ele foi fazer evento, você foi fazer xixi na frente da delegacia. Quase preso é uma coisa, preso é outra. Quem te livrou foi o som. Eu fiquei preso. Quase preso. Fernando Faro também preso? Postou essa aí. Fernando Faro, é verdade. Você já foi preso, Zé Dirceu, mais uma pede música. O carceragem. O carceragem já foi, mano? Carceragem. Tem música lá de dentro, deve ser duro. Você nunca entrou numa cadeia, mano. É uma barbaridade. Carceragem é aquela salinha, mano. Você teve no Pacaembu preso, que eu lembro. No Corró? Só no Pacaembu. No Morumbi, no Canindé. Mas numa delegacia mesmo. Você nunca foi? Não, aí não. Eu sou um cara... Vamos à promoção. Onde o mano esteve preso? Ó, nos estados paulistas, ó, deixa eu ver, Canindé, Pacaembu, Morumbi. Do Palmeiras nunca fui também, porque o Corinthians não joga lá, né? Senão possivelmente teria sido também. Estádio 97, da Energia 97, Campinas, tem o oferecimento. Eu não vou nem falar pra você falar da Bozano, pra não vincular um cara preso a Bozano. Vamos falar não. Da Essa. Olha só, amigo, todo mundo conhece alguém que tá procurando um imóvel, não é verdade? Bom, eu vou te dar uma dica, hein? Procure uma empresa que tenha reputação e clientes satisfeitos de verdade. Eu vou te falar, só a Essa é assim. Eles têm negociação flexível, atendimento transparente e personalizado e uma baita qualidade no acabamento. Localização privilegiada e imóveis, amigão, com alto índice de valorização. Então quem possui tudo isso não tem como não ter clientes satisfeitos, não é não? Lógico. E para você ter uma ideia, 9 entre 10 pessoas comprariam um Esser de novo. Por isso, se eu fosse você, também comprava ou investia no Esser. Tá esperando o quê? Acesse o site e conheça as histórias de quem já é cliente. www.esser.com.br/satisfação. Mas não esquece que no site, né, no endereço, você tem que tirar o tio e o cedilha, tá? esser.com.br/satisfação ou ligue 3066-0900, 3066-0900. Esser, um nome construído com valor. Um abração lá pro Rafa, pro Alan Horn, pra Paula Gil e pra toda a família Esser. Notícias do São Paulo, Motinha! O São Paulo pagou! O São Paulo pagou. Pô, mas faz tempo que tinha pago, não é possível. O São Paulo pagou. Compensou hoje o cheque. Ah, mas quem fez caiu o toque lá foi o Pinotti, não foi? Foi o Pinotti? Não, não foi? Não. O Ataíde pede. É que saiu a notícia hoje, né? Que foi realmente pago, foi quitado aí toda a dívida que o São Paulo tinha com os jogadores. Sei, disse que não deve mais nada, não deve mais nada. E aí, agora é aquela história, né? Vamos esperar para confirmar a saída de jogadores. Então, e os vendidos? Tolói. Foram ou não foram? Tolói, né? Tolói. Tem o time da Itália e o... Atalanta? Atalanta da Itália, não, o outro... Standard Liège. Mas esse Tolói aí não rende tanto, né? Porque São Paulo só tem 25%. Só 25%. E o Bosquilha também, que a novela continua, né? Então... Diz que tem um rolo aí envolvendo o Guarani, né? Que o Guarani reivindica... Reivindica um percentual aí que... De venda. Teria ido pra um grupo de empresários. As pizzas, né, meu? É, o Guarani é o clube formador. Ela briga, né? As pizzas... Hoje foi apresentado... É outra coisa. É outra coisa. É. Mas além disso, ele é o clube formador. É outra história. É o Wilder. Ah, é Wilder ou é Wilder? É, então, Wilder. Uns falam... Como é que é? Wilder. Na Colômbia, ele é conhecido Wilder. Como Guizal. Guizal. O nome dele é Guizal. E a notícia ruim é Michel Bastos, né? Por quê? Cortou o pé, sabia? Ah, mas nada que... Dá uns pontos, mete uma joga bola. Joga sem pé, joga sem pé, domingo. Uma vez eu lembro que o Canizares, goleiro da Espanha, perdeu a Copa porque o perfume caiu. Joga sem pé, né? E o São Paulo tá tentando recurso aí no STJD pra ver se o Luiz Fabiano joga. Efeito suspensivo. É, eu acho que... Luiz Fabiano aí, Martinho. Tem que tentar com o mesmo juiz que deu o recurso lá pro Dudu. Recurso do mundo. Tá adiando todo dia, mas Dudu. Mas tem uma diferença porque o Dudu era réu primário. Arranhando com muito tempo fora do Brasil, ninguém conhecia a trajetória do Dudu. Agora o Luiz Fabiano... mais conhecido do que... Mas, Motinha, o negócio é o seguinte... Não, mas é verdade. Que Luiz Fabiano? Na cadeia? O Luiz Fabiano, aquele cara, o Sombra, que no indulto ele não volta, velho. Aí imagina se no próximo... Não é verdade. Aí no próximo Dia dos Pais, você acha que vão liberar o cara? É difícil, não é verdade. Os caras querem liberar, não tem jeito, né? É uma barbaridade. O cara não volta no Dia dos Pais, não volta no Natal, não volta no Dia das Mães, não volta na Páscoa. Já tem opinião, porque ele quer estrear no Clássico de qualquer jeito. É. Ah, coloca o cara, velho, vai que dá sorte. Mas ele não é centroavante, não. Você não pode não, pensar viu? Assim, coloca porque vai que dá sorte. Ué, a gente tem que tentar tudo. Mas ele não é centroavante, é homem de lado de campo. Ah, também. Que lado? Você é tem lado. Mania de esquema, não homem é de nove, lado. Homem de lado não faz não gol. Não é nove, olha. Homem de lado do campo é bandeirinha. Ué, mas homem de lado não faz gol. O Mota é um índio. Homem de lado não faz gol. O zagueiro nunca fez gol. Mas não é um cara. Lugano estreou, fez gol. Nossa, que merda. Ah, para, nossa, você tá cheio de... O cara comparando centroavante com zagueiro. É raça, filho. Que jegue. Porra. O Lugano foi lá e fez gol. Na estreia dele, saiu o Mas jogou contra quem? O Mota, aquele cara pronto, agora mudou. Olha lá, já mudou. Jogou contra quem? Quem é aquele cara de preto? Hã? Mota. Quem é o cara de preto? Quem é o cara de preto? Ele faz esse tipo de pergunta. Quem é o cara de preto? Meu Deus. Vergonha alheia. Quem é o cara de preto? Ei, Motinho, ei, Motinho. Será que me deixa mais chateado, meu? É, problema o cara de vocês, deixa aí, meu. Incomodado, eu falo como torcedor. O cara deixa aí e me criticava pra caramba. Coloca o cara aí. Ô, Mota, você dá informação, né? Opinar se é melhor escalar zagueiro no lugar de centroavante, né? O problema é meu. Por falar em informação, Sombra, tá pipocando a notícia aí de que a Inter de Milão tá indo atrás do Guerreiro, hein? Caraca. Pô, mas mal chegou, porra. A Inter de Milão, é. Mal esquentou a cadeira. Até isso o Corinthians vai dar azar, velho. Mas parece que a Inter de Milão aí tá vindo aí atrás do Flamengo aí pra tentar viabilizar a contratação do Guerreiro. É? Pra guardar, né? É. E o Corinthians tem a ver com isso? Que o Corinthians falei com relação a informação. Informações no geral. Eu não falei, foi ele que falou. O Mano falou. Foi o Mano que falou, tá com dor de cotovelo aí. Muito pelo contrário, o Sombra pediu informação, eu trouxe uma informação. Ah, para, diferente do senhor. Não, o Mano foi bem agora. Diferente do senhor. Agora o Mano foi bem. Não, o Mano foi bem. Você pediu, Sombra. Ai, informação. Ai, eu fiz o quê? Você deu uma informação, porque o outro Mota quer... fez o quê? Eu falei tanta coisa, eu falei que o São Paulo pagou. Falei que o São Paulo tava vendendo. Colocou o zagueiro de centroavante. Colocou o zagueiro de centroavante. Você imagina. Copa de 2002, devia ter escalado lá, né? Não, não o Rock Júnior no lugar do Ronaldo Fenômeno. Lógico. Que o Brasil teria sido o campeão mundial. O Rock Júnior ia fazer campeão, ia ser gol. É impressionante. Imagina se o Rock Júnior chega dando aquele carrinho depois da espalmada do Oliver Kahn. É, claro. O Mota ia ser um revolucionário, velho. É, mas o torcedor do Flamengo também, se vê agora o Guerreiro sendo vendido... Não vai achar fecha a casa, né, velho? Não vai fazer isso. Ia ficar muito zica, louco, né? Não, mas não vai fazer isso. É verdade. Não vai fazer isso. Muito bem, daqui a pouco tem mais informações sobre o Palmeiras, né? Sobre Santos, sobre Corinthians. Mas agora, uma dica legal pra você, porque o Dia dos Pais está chegando. Está no ar a loja online do Estádio 97. Na loja do Estádio 97, você pode adquirir os produtos e presentes licenciados pelo seu time do coração. Eu vou comprar uma caneta do esporte pro meu amigo Matuidi. É, Juninho, chega rapidinho na sua casa. Vai comprar um produto do seu time ou presente para os seus amigos? Esqueça o shopping. Agora é na loja do Estádio 97, não é, Aguinaldinho? Ai, eu vou presentear a Domênica com uma coqueteleira do porco. Sai pra lá, meu, que isso? Acesse agora mesmo loja do Estádio 97.com.br. Somente produtos oficiais e você ajuda o time que você ama, né, não, JJ? Tem porta-copo do tricolor, Magnânimo. Em breve também com os produtos do Estádio 97. Loja do Estádio 97.com.br. É, e aproveite, porque, ó, Dia dos Pais é no domingo, ainda dá tempo de você fazer o seu pedido na loja do estádio, né? Comprar um presente do seu time do coração, ou melhor, do time do coração, do seu pai. Porque quantos corintianos não tem o pai São Paulino e vice-versa? Ou quantos palmeirenses não tem o pai São Paulino? Ou o corintiano que tem o pai São Paulino? Ou os corintianos que tem o pai palmeirense? E tanto, não é verdade, mano? Opa, meu pai é São Paulino. É verdade. Por exemplo, que presente da loja do Estádio 97 você compraria para o seu São Paulino pai? Eu vou comprar a camisa do São Paulo. Ah, muito bem. Seu pai é São Paulino e você foi São Paulino. Não, não fui não. Vestiu a camisa. É uma barbaridade. Sempre fui corintiano. Eu vou dar uma churrasqueira pro mano. Como o mano vai muito pra praia, eu vou dar aquela churrasco de São Paulo pro mano. Obrigado, mano. Minha filha Sofia, por exemplo, ela vai comprar todos os presentes de São Paulo. Ela vai comprar um bonzo, você. Um bonzo. O Sombra vai ganhar um osso e um bonzo. Tudo bem que é com o meu próprio cartão, mas não tem problema, vai comprar todos. Sim. Ela dá só um motinho com a pata, né? Que momento. A churrasqueira você não precisa da Portuga, não, porque ele assa a linguiça com a boca. Ah! Olha, Portuga, brincadeira, amigo. Calma, você já responde. Mas antes eu quero falar pro seguinte: você vai encontrar um presente legal pro seu pai na loja online do estádio, tá bom? Loja do estádio 97.com.br. Somente produtos oficiais. Você ainda não visitou a loja do estádio 97? Visite agora mesmo. Loja do estádio 97.com.br. Também no Facebook, facebook.com/lojadoestadio97. E não é só dos clubes de São Paulo, não. Dos clubes do Brasil inteiro. Visite agora mesmo. Ô, Portuga, que churrasqueira é essa sua, meu? Calma, é no bar. Foi muito bom, é no bar, fazer... mano. O RG ficou interessado, Foi muito bom. Foi muito bom você fazer a propaganda. Aliás, o site do Estádio 97 bombando. Mas a propaganda pra corintiano não serve. Normalmente eles não conhecem o pai. Não tem procedência. Ah, não sabe quem é o pai. Ele vai lá e ofende. Corintiano chamado Júnior não tem. Não conhece o pai. Não, ele vai lá e ofende. Mas o dom pai do mano é São Paulino. São Paulino. Eu fiz uma brincadeira aqui sem maldade. Ele vai lá e as pessoas. Inclusive. Foi tão inocente. E outra. Você pode ter como um pai, não uma pessoa aí que biologicamente tenha te feito. Você pode ter como pai uma pessoa que você considera muito. Aquele que cria. Claro. Não que põe pra dentro. Assim como os lobos fizeram com você, Mogli. Eu vou te mostrar o meu Mogli. Mogli. Esse mano é maravilhoso. Vamos ao momento sem parar agora. É o momento sem parar do Estádio 97. Três ouvintes na sequência. Tá na dúvida pra onde vai viajar? Curta já a página Sem Parar Oficial no Facebook. É. Alô? Alô? Quem fala? Alô? É o Gustavo? Fala, Gustavo, tudo bom? Gustavo. Eu gostava tanto de você. Aí, RG, ó. Alô, tá ruim a ligação, amigo. Fala perto. Tô ouvindo, meu. Eu tô falando aqui que eu tô dirigindo, só um minuto. Tira do Viva Voz. Tira do Viva Voz. Fala com morta voz. Ô, Gustavo. Oi. Oi. Manda o nome completo. É, Gustavo Borrejo. Na? Vini. Vieira Borrejo. É, tá certo. E quantos anos tem? Molejo. Borrejo. Borrejo. E quantos anos você tem, velho? 2.4 hoje, RG. O que você achou hoje? Hoje não, mas ontem teve um time lá no Rio, apelidado de Urubu. Cara, se borrejo todo, Borrejo, né? Segundo tempo. Se borrejo todo. E com relação ao Gustavo, tá bom essas frutas aí. E com relação... Então, eu ia falar. Ah, é? Eu gostava quando eu ia no mercado pra degustar, sabe, aquelas coisas lá que, que eles ofereciam lá. É legal também, não é? Você é daqueles que vai na feira e fica comendo de graça o tempo todo, é legal. É legal, é legal. Tá bom pra caramba. Uma coisa chata. Nesse mercado, aquelas velhas que ficam em volta do negócio, do produto, que oferecendo... Ah, aquele patezinho. Ah, aquele povo fica comendo. 10 velhas em volta. É bom, é bom. Aquele suquinho novo. Você não pega um vinhozinho? Não. É bom. Os caras pegam... Eu gosto. Pegando aqueles pedaços de manga, suca, tudo sujo. A mão fruta suja. Não. Fruta não. Oh, mas não tem nada melhor, velho. Sério, meu senhor. Oh, eu gostei desse aqui. Aqueles abacaxis que o pessoal vendia ali na 25 de março. Assim, lá? Na 25 de março, velho, tinha aquele, aquelas carriolas que os caras colocavam ali. Carriola. Um monte de rodela de abacaxi, velho, em cima de uma pedra gigante de gelo. Certo. Melancia, essas coisas. Velho, uma vez, Domênico Gato, eu falei, pô, de onde você compra esse abacaxi tão doce? Aí o cara tirou embaixo, Sombra, um pote de sorvete. Uma água, RG, que nem parecia água, porque era meio sólido o negócio. De tanto açúcar, ele pegava um pincel, assim, dava pincela, pincelada no abacaxi, e véio. O cara, como o abacaxi, achando que em casa não, vai ser nosso. Não, mas uma botinha top, velho, bom pra diabo, porque ficava geladinho, o cara metia um melaço. Aí o cara, o diabético, na 25 de março, chega e fala assim, ah, vou comer uma frutinha, né? Só natural, frutose, né? Natural, é. E chegava sem a perna em casa, né? É louco. Aqui é legal, a fruta vem, ó, cada um no saquinho. Aí sim. É gourmet, limpinho, né? Limpinho, limpinho. Ó, essas bananas aqui, elas vêm embaladas aqui. Isso é aquela aranha do... Porra, mas também essa banana aí deve custar 10 a unidade. É, essa banana é uma exportação. O cara da frutária falou que não. É tipo exportação, mano. Né? Da hora. Não, legal, mas essa maçã é aquela maçã da bruxa. Chega a brilha, bichinho, ó. É boa. Aquela pra fazer o filme, sabe? Sim. Perfeito. Ó, isso aqui, Domênico Gato, só tem na casa da Grazi Massafera. Aquelas maçãs sem batidinha, banana sem pinta, Então, tá ligado, né? Não tem nem mancha a banana, velho. E daqui a pouco, olha, o Portuga vai posar com a banana na boca. Não é comigo, né? Exclusividade. Quem conhece de banana aqui é o mano, mano que compra banana. E eu tô fora, não gosto desse negócio de banana. Qual time, Portuga, Gustavo? Velho, consegue não. Fogo com qualquer fruta. Não. Você que flamba banana na boca, não é comigo, não. Você anda flambando banana. Você é flambador, banana. O mano Portuga. É flambador. Não, por exemplo, quando você não tiver um esquema e cair numa praia deserta, você vai ter que pegar dois gravetos e tentar fazer aquele atrito até amanhã. O português tem uma técnica que ele faz assim com o graveto, como se estivesse escovando o dente. Isso, Portuga! O flambador de banana, Domênico! Acredito! O mano é flambador de banana! Porra. Mano, não faz fogo com a boca, eu vou ter um dragão agora! Eu vou ter DG com que ele faz o fogo! É, deixa ele ver! O Portuga tem essa técnica, é escova dente! Respeita, respeita meu filho, rapá! Presta atenção aqui! É assim que ele aquece a cacilada! Ó, imaginando o Portuga fazendo gravetinho na boca na praia! Vou te mostrar o meu graveto aqui, rapá! Pra aquecer as capivaras! Me respeita, rapá! A beira do Rio Tietê! Um abraço, meu amigo Benço, que tá me ouvindo aí, grande Benço. Gente, qual time, boa, Gustavo? Mano. É, oh, Verdão, Verdão. Palmeiras. Ô, velho. Que tio o quê, ó? Tá bom. Eu tio. Gostaríamos de... campeão brasileiro. Eita. Gostaríamos de pedir desculpas pelo tropeço, mas não deve acontece, se Marcelão. Repetir. Acontece. Vamos trabalhar. Espero que não. Muito obrigado. Ô, velhinho, e rapaz, perdemos o jogo, mas perdemos o Gabriel aí, rapaz. Que é mais grave que perdeu o jogo, eu acho. É. É, foi um pouco complicado, eu não tive a oportunidade de ver o jogo, né? Acompanhei umas notícias pela internet hoje, mas eu acho que nem tudo tá perdido. O não, Palmeiras, claro que não. Ele tem um bom elenco, eu acho que tem jogadores à altura para substituir, mesmo que tenha que mudar um pouco o esquema tático. E mesmo perdendo em casa, eu acho que não é motivo de vergonha, o time tá bem, tá ali no bolo, brigando pelo título, não tá muito longe da liderança. Eu acredito que o Palmeiras está fazendo um bom trabalho e vai brigar pelo título assim, ao longo do campeonato. Não dá para ganhar todos. Claro que não. Então tem que ter um pouco agora, de paciência com o time, que é esses processos vão acontecer. Não adianta ficar xingando o time, ficando bravo, tem isso que continuar incentivando. Com certeza. Você tem toda a razão. Você tem toda a razão. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu vi algumas mensagens que chegaram aqui de alguns torcedores do Palmeiras, mas, meu... Os caras, é impressionante, mano. Tão bravo, foi. Meu, tem nego que mandou mensagem por e-mail e tal. Eu não respondo nada de futebol, porque eu já falei que eu não respondo. Eu falo aqui no programa. É, né? A melhor coisa que você faz. Também tem uns caras que eu vou dizer, viu, velho. Olha, o pessimismo inteira, velho. Eu vou dizer pra você. Teve um cara, rapaz, que mandou um e-mail pra mim, rapaz. que falou assim que o Palmeiras não ia pegar mais nem Libertadores. Ou seja, perdeu um jogo, perdeu tudo, cara. Os caras, porra, calma, porra, né? O time tá sendo armado esse ano. É que o Palmeiras é meio bipolar, Domênico. Eu acho que vai de 0 a 100. Não todos. Pera, não é o Palmeiras. Não todos. Pera, não é, claro que não vamos generalizar. Mas assim, tem uma galerinha. Não vamos generalizar? Não vamos generalizar mesmo. Tem uma galerinha, Domênico, que assim, ganhou um jogo, é o Barcelona, é. Perdeu um jogo, calma, agora a Liga Pompeia. Calma. Peraí, devagar. Calma. Oi. Mas isso não é só com o Palmeiras, não. Eu tenho colegas que trazem por outros times. Sim. E é comum a gente vir de todas as torcidas. Mas não, né? Deve ser assim, né, velho? Vou dizer a Copa vocês. Mas não deve ser assim, né? Cara, não é possível, porque, meu, o Palmeiras perdeu um jogo. Uhum. Agora, de uma sequência, mano, de quase, acho que 10, né? Acho que era já 10. Não, né? Se eu não me engano, eram 7, Domênico. Eram 6 vitórias e um empate. Mas se perder pro Cruzeiro, você vai ver. No campeonato, fora o jogo que ganhou lá da Copa do Brasil, também, não é? Mas você lembra que era 8 ou 9 jogos de invencibilidade. Você lembra que na quinta-feira eu falei aqui pra vocês que precisava saber ler a tabela e os resultados? O time do Atlético Paranaense, como eu falei aqui, era um adversário médio. Aí você vem com uma proposta. Você falou que era nota 5. De 0 a 10, 5. É médio. Agora não passa de ano. O que acontece? É médio. O que acontece, gente? O time vem todo atrás com uma proposta de jogar por uma bola. Se tranca. O jogo de manhã com calor. Pegou uma bola parada, ela fez 1-0, cara. Mas, gente, tem tá os errado. Méritos deles também. Não, mas não é questão de ter mérito. Não é que perdeu pro time. O Palmeiras ele perdeu aí no momento que teoricamente ainda pode perder. Por mais que o Palmeiras já tenha desperdiçado alguns pontos, perdendo pro Goiás em casa, empatando com o Joinville fora, perdendo agora de novo pro Atlético Paranaense. Né? Mas independente disso, Domênico, essa derrota ainda ela pode servir como aquela derrota pé no chão. E muitas vezes o time, quando tá embalado, tá ganhando uma série de partidas aí, o time também acha que pode ganhar a hora que quer. Não é que o Palmeiras tenha tido essa postura de meter um salto alto e falar, vou fazer gol a hora que eu quiser. Não foi isso. Mas é bom porque o time meio que coloca um sinal de alerta ali exposto. Tá certo? Pega e fala, o Marcelo Oliveira possivelmente vai chegar pro grupo e vai falar, bacana, o negócio é o seguinte, se não jogar, tiozão, não vai ganhar. Não vai ganhar, não é com o nome, não é com essa fama aí que tem tido recentemente, com esse aproveitamento que é muito bom. Por sinal, o Palmeiras dos times... Os últimos, mano, aqui, ó, chegou aqui, ó, dos últimos 24 pontos disputados, ganhamos 19, pô. O Palmeiras, nossa, tá louco. Não dá pra contestar. A campanha do Palmeiras aí nos últimos jogos aí foi muito boa. Ontem, por exemplo, teve alguns torcedores aí que pegaram no pé do Egídio. Teve torcedor que pegou no pé do Lucas porque ele cabeceou pra trás. O torcedor é assim mesmo. Cara, são os dois laterais que estão jogando bem pra caramba. Tem que pegar no pé, gente. Lance calma. Fortuito, calma. Não é um lance. Mas o torcedor é isso mesmo, Domingo. Não, mas eu tenho que pedir calma. O cara tá lá tomando sol. Não, não dá, velho. O cara tá lá tomando sol, vendo o time perder. O cara fica puto. Mas, mano, mas aí joga contra o Palmeiras. Coisa, mas joga desculpa, ele não. Joga contra o Palmeiras. Com todo respeito, eu acho que tudo bem. Agora tá sendo feito. Tem a frustração. Mas não, não perdeu de um time de perneta e não tomou 5-0 em casa. Portuga, foi 1-0 no final. Portuga. Porra, não, mas mesmo que tenha perneta, que fosse um perneta, gente. Não temos que. Aí que tá. Não é porque, perdeu pra um time médio, ou perdeu pra um time que, puta, era melhor, ou perdeu pra um time pequeno. Perdeu. Não interessa pra quem perdeu. O interessa, o que tem que se ver aqui, é que dos últimos 24 pontos, ganhou 19. Tá tudo perdido agora porque perdeu um jogo. Porra, agora, mas nem é o céu, nem é o inferno, né, agora, porra? Não é, e não significa... Agora, o Palmeiras, por exemplo, ele pode perder o próximo jogo, e nem por isso é um mau trabalho. Sim, lógico. Ele pode ter duas derrotas na sequência. Aliás, o favorito pra mim é o Cruzeiro. Aliás, no Mineirão, tem três jogos aí, que são meio... E depois, três jogos em casino. Vai pegar o Curitiba fora... Tem três jogos, de rebaixamento. Os três últimos jogos... Você tem aí, agora, o Cruzeiro fora. Que é difícil. Você tem... Difícil. Não é fácil, é o Cruzeiro, difícil. Né? Você tem o Curitiba desesperadamente na última posição do campeonato. O Curitiba virou o último, não é isso? Esses são os piores jogos. É o último. É. O Curitiba virou o último. Isso, virou é o último. Ele ganhou. Último. É, porque o Genville ganhou. É o último. O Curitiba lá na casa dos caras, que eles vão vir desesperados. Isso são pode ser até bom pro Palmeiras. Esse jogo pode ser bom pro Palmeiras. Pode ser bom. Mas não é fácil. E você tem o último jogo em casa contra o Flamengo. Difícil. E também não é fácil. É. O Flamengo vem com um time diferente do que o Corinthians ganhou eles. Vem com alguns reforços, né? Tem o Guerreiro, vai jogar o Sheik, deve jogar. E não jogou contra o Corinthians. Então é um outro time, né? Que jogou ontem com o Santos, inclusive, né, Angel? Os dois, sim, né? Sem os dois é um time normal. É normal, mas com os dois agora, já melhora um pouquinho. O nível melhora, né? Lógico. E não vai ser fácil em casa também. Então tem que ter paciência. Fala aí, meu velho. Eu concordo com o que você está falando, concordo com o que o Mano também falou. Eu acho que a derrota, às vezes, ela é bem-vinda. Não que o time tenha entrado num patamar de salto alto, mas às vezes aquela empolgação faz com que o jogador não entre tão focado em campo. Você tem lá a casa cheia, você está embalado no campeonato, às vezes a sua cabeça não fica focada no jogo, mas pensando no momento, no que está acontecendo. Então, por um lado, às vezes, esse baque não é bom, é aquele susto. É claro que você não pode deixar se abalar por conta disso. O Palmeiras vai fazer um trabalho bom. Ontem, por exemplo. Quando você pega jogo a jogo no Campeonato Brasileiro, a gente fala assim, tem jogo que era pra ganhar, Mas em contrapartida, tem jogo que a gente dá como perdido. Mas o Gustavo ganhou. Mas você sabe por que eu não vejo nem um pouquinho de lado bom na derrota? Nem que seja pra enquadrar o jogador que pode estar entrando. Você sabe por quê? Porque é o seguinte, porque se perde pro Cruzeiro e depois vai jogar contra o Curitiba e empata, aí vamos seguir. Olha, em 9 pontos, 1 ponto. E aí, meu amigo? Sequência de maus resultados. E aí depois você vai pro jogo. E depois você vai pro jogo contra o Flamengo com o peso de 1 ponto em 9. Pressionadíssimo. Com o torcedor já. Porque, futebol é emoção, é o momento. É e o torcedor domingo. Fala assim. Mas será porque a gente tava bem, era porque a gente pegou o Vasco, o Avaí e a Chapecoense? Será que o Marcelo Oliveira tava bem mesmo? Ou é porque os adversários eram fracos? Você entendeu? Aí a derrota no futebol, ela começa a fazer o torcedor a questionar um monte de coisas. Mesmo que ela não tenha fundamento. Mesmo que o questionamento não tenha fundamento. Mas torcedor é assim. Ele deita com a cabeça no travesseiro e fala, nossa, por que que perdeu hoje? Não é possível, aquele lance. Por que que não jogou bem? E quantos postos na tabela você perde? O cara olha a tabela, a colocação... E o torcedor é assim. Essa tabela, ele caiu 3 pontos. Então, caiu 3 posições. Se ele não conseguiu os resultados que você tá falando, Sombra, é perigoso parar em 10º, 11º na tabela. A conta do torcedor, né? O torcedor que espera que o time vai ganhar todos os jogos, o cara também. Não, ele não espera que ganhe todos os jogos. É que a conta do torcedor do Palmeiras, neste final de semana, era estar aonde hoje? Terceiro lugar na bota do Corinthians e do Atlético. Dentro do G4. Essa era a conta do Palmeiras. Era pra estar com 31 em terceiro. Então, essa era a conta do torcedor do Palmeiras, gente. Exatamente. É só isso. Não, entendeu? Então, a conta que eu fiz foi que ia ganhar em casa. E eu achei até que pudesse tropeçar com o Cruzeiro. Então, mas no caso, tava contando com esses 3 pontos. Pois é, essa é a conta. Esse Palmeiras e Cruzeiro, que o Sombra até falou aqui no começo do programa, posso até concordar com ele, apesar de achar o Cruzeiro favorito. Tá cheirando um empate. Posso até concordar. Porque ele falou que dá empate, mano. Na minha opinião, o Cruzeiro em Minas, ele é favorito. Mas é um jogo pra empate, que muita gente conhece no mundo. É um jogo equilibrado, mano. Por isso que eu falei que eu acho o Cruzeiro favorito. Peraí, pode dar um empate. É um jogo equilibrado ou o Cruzeiro é favorito? Pra mim, favorito. Mas como é um jogo mas como o Marcelo conhece bem o grupo do Cruzeiro e o Cruzeiro também não vem ganhando de ninguém, pode dar um empate. Nossa, é um o Portugal ele consegue falar todas as previsões do tempo não, no mesmo ano. Não, senhor. Não, mas é verdade. Você bota falou, trigo você aí, você falou, ó, de você manhã é pode vagabundo. Chover, e? Pode estar tá estável. Você é tão vagabundo. Pode fazer muito calor. Eu vou calor. Falar, o único aqui quinta-feira que diz que o Atlético Paranaense era um jogo difícil fui eu. Também. Você imagina, seu senhor. Todo giro. Difícil, caramba. Todos ele falou nada. Nota 5. Você falou assim, o adversário jogo nota 5. Nota 5. Jogo difícil. Não, médio. Médio, médio. Difícil não, difícil não. Nossa, não vem, não vem com essa. Difícil daria assim, nota 8 pro adversário. Médio. Vamos a gente até debateu, eu falei assim, nossa, joga que nota 7. Eu vou explicar. Pra vocês, nota 5 é... Pra vocês, é fraco. Pra vocês... Isso foi o Sombra. Não. Ah, sim, senhor. Pra vocês, tá gravado. Vocês, o jogo era 3 pontos. Não. Eu disse, o Walter jogar ainda, volta falei, a gravação. Cuidado. Pega aí, eu debati isso aí com você. O Portuga, no começo do programa, ele fala, é um adversário fraco. Aí ele termina do programa e fala, adversário tá forte. Aí o que aconteceu, ele fala, tá vendo? Acertei. Ô, Gato Mestre, é muito fácil ficar comentando a minha opinião. Cruzeiro e Palmeiras, vamos lá. Lá em Minas. Palmeiras quem é o favorito? Ganha. Palmeiras ganha. É favorito? Palmeiras ganha. Ué, basta olhar a colocação Palmeiras do Palmeiras no campeonato do Cruzeiro. Mas peraí, mano, você não pode pegar só a colocação Cruzeiro, vive uma reestruturação. Mas ó, o Cruzeiro não jogou bem com o Sport. O problema é nosso. Mas é um time forte. O Cruzeiro ele pegou o Sport aí no final de semana. 0-0. O jogo acabou empatado, mas o Danilo Fernandes foi o melhor em campo do Sport. Então, você acha que o Cruzeiro fraco? O Cruzeiro jogou bem. Você tá dizendo uma coisa. Mas aí que tá. Porque qualquer resultado aí vale. Mas é que tá, o Sport. É um jogo duro, com todo respeito ao Sport. Assim como o Dinte, Atlético Paranaense e Palmeiras. Não era normal qualquer resultado. Talvez uma leve predominância do Palmeiras. Ah, eu acho normal. Você sabe por quê? O porco perder aqui, como eu acho normal. Como que a gente pode falar que é tão anormal de um clube que hoje tem a mesma pontuação que o Palmeiras? Não, mas é que tá, Sombra. O Atlético Paranaense, a campanha dele em casa é muito forte. Fora de casa, o Atlético deixava muito a desejar. Mas já tinha ganhado duas. Mas o Palmeiras, o Corinthians, não é bom? Muito bom. Ganhou fora o mesmo número que o Corinthians. Mas ganhou fora o mesmo número que o Corinthians. Mas peraí, peraí. O que difere o Corinthians do Atlético Paranaense é que o Corinthians ele teve 3 empates. O Atlético, ele perdeu ou ele mas ganhou? Ele ambos, perdeu 5, eu sei, mas... perdeu 5. Ô, mano, a diferença entre um empate e uma derrota, ela é muito tênue. Mas é que tá, Sombra, o Corinthians aí, contra o Goiás, vamos pegar dois jogos aí que o Corinthians poderia ter vencido, mas de maneira larga, assim, ó. Contra o Goiás, que foi 0-0, o Renan pegou várias bolas ali, com chances de gol, e contra o Curitiba. Agora, o Atlético Paranaense, Sombra, a campanha dele aí fora de casa... Eu não vou falar que hoje tá ruim, porque ganhando o Palmeiras, mano, os caras vêm embalados. Mas um campeonato, ele é feito pela somatória geral de pontos. Um clube que hoje está em quinto lugar, com 28 pontos, ele tem uma regularidade boa. E no critério de desempate, ainda tá na frente do Palmeiras, pode ser desconsiderado. Mas, por exemplo, ó, você pega o Santos, que a gente tá comentando aqui, tá falando com a RG. O Santos hoje fora de casa, Sombra, é um adversário forte? Não é. Empatou com o Atlético Mineiro. Mas, gente, o Santos, ele não tem... uma vitória sequer fora de casa. Não tem uma. Não, tudo bem. Eles perderam 6 e empataram 3. Mas o Santos, se vai jogar contra o Palmeiras, a gente fala, é um clássico. É diferente. É um clássico. Se você pegar um outro clube... E não foi fácil o Palmeiras ganhar do Santos. Por exemplo, olha, não foi fácil. 1-0 chorado. Mas se você pegar um clube que tem mesmo... Olha, se o Palmeiras jogar amanhã contra o Avaí, olha, se o Palmeiras amanhã receber o Avaí em casa, eu vou cravar. Palmeiras favoritaço. É, eu também acho. Favoritaço. Mas o Atlético Paranaense não. Mas contra o Atlético Paranaense jamais. É médio. Jogo médio. Jamais. Mesmo que o Atlético Paranaense não seja uma grande campanha fora. Assim como o João. Mas o time quer ser campeão, Sombra. O time que busca o título, ele tem que pegar o Atlético Paranaense, ainda mais com esse retrospecto que eu acabei de falar, e ganhar. Mesmo com esse retrospecto. O Atlético Mineiro perdeu do Atlético Paranaense, mano. O Atlético Mineiro perdeu do Atlético Paranaense. Tudo bem, o jogo foi em Curitiba, mas ele foi derrotado. É um belo time, Atlético isso Mineiro. Isso é relativo, mano. Ele pode perder pro Atlético Paranaense e pode ganhar um clássico lá fora. Mas o RG, o futebol não é uma assim. Por isso que é tão legal. Mas é que tá. Olhando na ótica... Não é uma ciência exata, mas aquele que somar mais pontos vai ser o campeão. Sim. Mas olhando nessa ótica aqui, Sombra, analisando esse retrospecto, o Palmeiras, ele tinha obrigação. Eu acho que era obrigação do Palmeiras vencer ontem o jogo contra o Atlético. Não, mano, é lógico que quando você joga em casa, você tem que tentar fazer valer o seu fator casa. Se você vai jogar, por exemplo, no Paraná, aí o Palmeiras, mesmo que esteja melhor que o Atlético, não dá pra chegar e cravar, falar, ó, porra, vai ter que ir lá e ganhar do Atlético Paranaense. Mano, não, porque no Paraná é muito complicado. Mano, eu sei. Mas eu, sinceramente, hoje, eu não vejo tanta diferença entre times. Por exemplo, eu vejo que o Palmeiras, ele é mais clube do que o Atlético Paranaense. Mas se eu for ver entre um time e outro, um é 5% melhor que o outro. Ó, a gente tava há 6-7 rodadas atrás falando do Sport, né? Ah, porque o Sport vai cair. Ele continua lá, tá em quarto, com 29, e não cai. É, não adianta. Uma coisa é você discutir, é isso aí. É o tamanho de clube. Outra é você discutir time. Elenco atual. Porra, time. Ontem, Santos e Flamengo, quem é que não apostaria que ia virar 2 e acabar 4? O Fluminense falou, continua lá com os Guns da vida, com Wellington Silva, continua lá com os... Como é que é mesmo? Tem uns caras engraçados lá no Fluminense que a gente nunca ouviu Gustavo falar. Gustavo Scarpa. Não é? Tem o Edson que tá fazendo sucesso. Tem o Edson, sei lá, tá com o Jean. Né? Tem uns caras diferentes. Marcos Júnior. É. Tá com o Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho agora. Perde pra Chapecoense. Tem o Oswaldo, tem o Fred. Oswaldo que estreou, já machucou. Tá lá em terceiro lugar. O futebol tá equilibrado. Pra mim, ainda, o Atlético Mineiro é um ponto na frente dos outros e o resto é tudo muito equilibrado. Tá, é muito, gente, muito equilibrado. Pra mim, o Atlético é um pouco melhor. O que a gente pode dizer com certeza é que Avaí, Goiás, né, a Figueirense, estão um ponto abaixo. O Vasco. Não se acerta. Esses, quando você recebe em casa, você tem que sacolar. Não é, porque senão... O Vasco você tem que ganhar fora e dentro. É a chance que você tem. Mas é o momento. É a chance que você tem. Você perder aquela chance... Por exemplo, você, quando você vai e recebe o Chapecoense, você fala, pô, preciso ganhar o jogo. Mas quando você vai Chapecó, você sabe que dificilmente você vai ter jogo fácil. Lógico. Você vai Chapecó, tomou. Gustavo. Difícil. Gustavo. Ô, rapaz, complemente sua participação, diga. Não, eu acho que... Eu compacto o nome do que você tá falando, né? É, quando eu falei assim que, por um lado, foi bom perder, é claro que eu não concordo que é bom perder. Mas é bom ou não é bom? Não, bom não é. Você tá mudando igual a Portuga, hein? Agora, eu sempre falei que é a mesma coisa, vocês estão loucos. No começo do campeonato, que é quando tá somando ponto. Agora que o Mano falou a verdade. O Mano falou as bobeiras, mas de vez em quando ele tá uma perna boa. O Palmeiras que tá perdendo esse ponto agora, faz falta. Claro que faz uma somatória. Podia estar em terceiro colocado ali na cola do líder, na cola do Corinthians. Mas não vai fazer tanta falta assim como se fosse no começo. Porque ano passado, quando o Palmeiras estava no começo do campeonato e tinha somado poucos pontos, a pressão é muito maior do que agora. É. Porque agora o Palmeiras tem uma sequência que faz com que o time não sofra a pressão da torcida, como estava sofrendo no ano passado. O time hoje ele é muito melhor. É um time extremamente Mas não tem nem comparação, né, cara? Não é de jeito nenhum. Aliás, o campeonato como um todo, eu acho que está melhor. Eu não me recordo muito bem dos times que estavam na frente do ano passado, mais ou menos nessa fase do campeonato. Mas eu não acho que devia ter 8 times, mais ou menos, no bolo, que nem está tendo esse ano. Não, ano passado não. Era Cruzeiro na frente, disparado, Grêmio, São Paulo chegando também. Então, esse ano o campeonato está um pouco mais emocionante, não que esteja melhor. Acredito que o nível do futebol brasileiro está baixo. Ele é equilibrado, porque é médio. Equilibrado. Ele é equilibrado o campeonato. Ô, amigão, um abraço para você, obrigado pela participação. Um abraço para vocês também, foi um prazer aí falar com vocês. Já tenho tentado há um tempo aí. Falou, velhinho. Uma vez que eu consegui, mas o Sombra desistiu do ouvinte, a ligação estava ruim rapidamente, me cortaram, mas tudo bem. Mas um abraço, parabéns pelo trabalho aí para vocês. Obrigado. Valeu. Eu escuto vocês todo dia aí, há mais ou menos uns 3 anos já. Sempre me divirto bastante. E parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Vocês falam de futebol de modo muito sensato. Valeu. Eu confesso que depois que comecei a escutar o programa de vocês, eu comecei a dar muito mais valor para a rádio do que para a televisão. Você tem que dar mais valor à vida. Liga pro CVV, velho. Esse programa aqui é igual classificado da internet, velho. Vai de calcinha a futebol. Ah, é verdade. É. E a novela nova vem aí, hein? Boa, vai melhorar. Boa, essa vai ser boa. Falou, amigão. Um abraço. Um abraço pra vocês. Tchau, tchau. Valeu. É, mas antes, ó, do próximo ouvinte, no momento sem parar, passou o avião, é. Anota aí, tá passando mais uma vez o avião aqui no Estádio 97. Quem sabe é você que vai ver YouTube em Barcelona. Vamos a mais uma ligação, ouvinte sem parar. 3 ouvintes na sequência, curta já a página do Sem Parar no Facebook. Sem Parar Oficial. Alô? Alô? Quem fala? Bruno César. Ó? Fala, o Bruno César. Qual que é aquele jogador lá, o Bruno Cheddar? Nossa, Bruno Cheddar. É um pouco mais magro que ele. É horrível aquele cara lá, hein, mano? No Corinthians ele jogou bem. Não era, né? Era bom. Uma porcaria. Bruno César do quê? Bruno César do quê, velho? Bruno César Coraça Correia. Coraça Correia. Quantos anos, hein? 29, Dodô. LG 2.9 hoje. O que você acha hoje? Ah, eu acho que é legal 22 anos, Dodô. É aquele estilo calopsita, velhinho? Não, é 2.9, ué. Ah, 2.9, já passou. Ele já foi, né? Já tá um pouco mais feliz. É, ele já tá se sentindo assim mais coraça, entendeu? Entendi. É, já tá sentindo mais adulto. Entendi. Quem que tinha coraça de aço? Era o... Era o nome dele do... Bate fino? Bate fino. Coraça de aço. Minhas asas são como uma coraça de aço. Suas balas não me atingem. Suas balas não me atingem. Ele era amigo do karatê, não era? É. O karatê tinha Hong Kong Fu, lembra? É. Alô? Opa! O time, velho? O time é o primeiro campeão mundial. Primeiro é o Corinthians, reconhecido pela FIFA, velho. O cara quando fala isso, ele tem que falar, reconhecido pela FIFA é o Corinthians. Ah, vai, Corinthians só reconhecido em batida policial. Vai chupar uma abelha, vocês dois. Reconhecido pela FIFA é o Corinthians. Palmeiras! Reconhecido pela FIFA é o Corinthians, velho. 1951. Mas eu falei que era. Copa Pirassununga 51. Fala que não. Torneio da Pinga, Copa Pirassununga. A FIFA não reconhece. Sim, reconheceu. Reconheceu. Leva o fax no ratinho pra ver se a FIFA vai reconhecer. Coisa de louco! Barbaridade! Reconheceu sim. 8 brasileiros, aqui é Palmeiras. Essa porra dessas etiquetas em camisa aqui que os caras colocam. Que é isso? Tá, não fica pinicando essas etiquetas. Corta, velho. Corta. Faz igual a tia Neuza, velho. Ela passa a tesoura em todos. E a tua tia Neuza, como vai, velho? Vai, tá bem. A tia Neuza tá legal. Você lembra da tia Neuza? A tia Neuza? Ela nunca mais participou do estádio, a tia Neuza. A caveirinha, velho. Tia Neuza é... Tia Neuza é terrível, velho. Neuza é nóis. Ô, meu velho, e aí, cara? Perdemos o Gabriel, hein, rapaz? Que coisa triste, hein, meu? É, foi a pior notícia, realmente. Aí o Palmeiras vinha embalado, né, doutor? É verdade. Essa derrota aí. Acontece, né? Acontece. É. Não deveria de acontecer, porque é em casa, mas acontece, né? É o tropeço aí. Na minha opinião, já pode entregar a taça, que isso aí vai. A gente vai passar o carro em geral. Calma, velho. Calma. Ó, outra Trator João tá ligado. Ah, eu vi ontem o Trator. Porque na verdade aquela, aquele... aí já tá desesperado. Ah, é o porco maldito. Aquela conta, porque olha o respeito. Aquela conta lá, Portuga, de fazer os dois pontos, o Palmeiras deveria... Não, Atlético faz. O Fluminense está quase nessa conta, porque seria 32 pontos. Isso. Né? Hoje teria que ter 32 pontos para disputar título. Só Corinthians e Galo, então. Né? E o Fluminense está com um a menos, né? Que é os 31, não é isso? Não, olha, 30. São 16 jogos, seriam 32. Mas então, quem tem... Fluminense tem 30. Ah, então tem dois a menos. Mas, João Domingos, o campeonato está tão equilibrado que eu acho que o campeão vai ter uma pontuação menor do que nos outros anos e time que vai escapar... Não sei, não, Bordão, quem que te falou isso? Eu acredito. Eu acredito, e acho o que Atlético pode bater os pontos do primeiro turno de todos os campeonatos. Se o Atlético... Se hoje dobrasse, se só dobrasse, o Atlético já teria 70 no mínimo. Então, 70 para uma bela pontuação. Se só dobrasse. Mas eu acho que tá muito equilibrado, gente. Olha, o Atlético. Bem, o Atlético, mas, todo mundo é meio igual. Mas tem mais 9 a disputar ainda, o Sombra, no primeiro turno? Tem mais 9 pontos, cara. Olha aqui, são. Quer ver, ó? Eu não lembro os adversários do Atlético agora. Né? Amigão, o Atlético pega Goiás fora. São 38 jogos, não são? Cada time não, faz 38. 38. Vezes 3 pontos, são 114. O Atlético tem um aproveitamento de 73%. Bastante. Ou seja, o Atlético hoje, se ele complementar, se ele continuar, ele chega a 83. Mas é difícil manter. Chega a 83. Difícil manter, mas se cair um pouco, ele já é campeão. Não sei, acho difícil manter, cara. É. Se cair um pouquinho o aproveitamento, então, se não manter e cair um pouco, ele já é campeão. E hoje o número pra se livrar do rebaixamento é 34. Então, mas você cair. Então é bem menos, é isso que eu ia falar. Pra cair, pra se livrar do rebaixamento é 34. O Corinthians, ele pode ser campeão em cima dessa conta que você fez também. Não, sim. Porque por exemplo, se o Corinthians, mantiver o aproveitamento dele, o Corinthians está com 68,8% de aproveitamento. Mas ele tem um confronto direto com o Atlético Mineiro. Se o Corinthians vencer o Atlético Mineiro, ele só depende dele. O aproveitamento, né? Sim. Ele ultrapassa o Atlético em termos de... Mas, fala, meu mas é que segundo turno as coisas se dificultam, né? Sabe por que o Palmeiras vai brigar pelo título esse ano? Tá tendo um apoio muito legal das arquibancadas. Ontem eu estava lá no jogo. E ontem, quando terminou, aplaudiram o time, né? Exatamente. Não tá tendo aquela marra que o torcedor palmeirense geralmente tem. Claro que ontem o time jogou muito mal, né? Muito mal. Futebol bem abaixo do que vinha perguntando. Mas o problema também é que não conseguiu trazer o apoio da torcida e transformar o estádio num caldeirão. Porque foi um joguinho bem fraco, assim, do ponto de vista técnico, né? Por parte do Palmeiras. Mas a torcida, a hora que encerrou a partida, apoiou, bateu palma, tudo. Então isso daí eu acho que tá tendo uma troca bem legal, né? Não, sim, com certeza. Pode ser que dispute sim, com certeza. Tem um turno inteiro pela frente, tem mais 9 pontos a serem disputados ainda pro primeiro turno. Tem três jogos. Teoricamente, vamos lá, naquela teoria de 0 a 10. Acredito que os três jogos devem ter um nível aí de dificuldade de 6 a 7. Não mais que isso. Não acredito que seja maior que isso. Você pega um Cruzeiro que tá caído na tabela, mano, fora de casa. Aí que tá, fora de casa. É um pouquinho mais difícil. Tem o Curitiba que tá desesperado, mas é um time que tá lutando pra cair. Teoricamente, que é mais difícil, não é tão. Cruzeiro ou Curitiba? Eu acho Cruzeiro. Cruzeiro. Acho Cruzeiro. Eu acho que dos três jogos que o Palmeiras vai ter, acho que o Flamengo. O mais difícil é o jogo do Cruzeiro. Não, tem o Flamengo aí. Não, o Cruzeiro é mais time que o Flamengo. O Flamengo tem chegado. Tá vendo mais time? Eu tô vendo, porque eu acho que é melhor. Mas a tabela não mostra isso. A tabela pra mostrar o que você quiser, Domênico. Você pode mostrar o que eu quiser. Domênico, Cruzeiro em Minas já é difícil. Mais difícil que o Flamengo em casa. Eu tô vendo que é tão difícil que eles não conseguem sair do esquema aqui. Domênico, é um mau momento de um clube que tá se reestruturando. Mas ele tem time bom. Mau momento é mau momento. Mas é um time bom. Cruzeiro quer dormir no colo de Mineiro, cara. Aqui, ó. Velho, é bom. Os últimos cinco, aqui, ó. Os últimos. Tamo lá. Vamos lá, velho. O que você prefere? Receber o Flamengo ou jogar fora contra o Cruzeiro? Vai lá. Você, São Paulino. O que você prefere? Receber o Flamengo no Morumbi ou enfrentar o Cruzeiro no Mineirão? Olha, Portugal, São Paulo, que São Paulo se dá tão bem com o Cruzeiro fora, cara. Não, pera. Mas não, tá bom, vai. Claro que você receber melhor. Aliás, um dos maiores fregueses do São Paulo. Receber melhor. Não em mata-mata, mas em confronto direto é o Cruzeiro. Vai, mano, você então. O que você prefere? Você prefere receber o Flamengo ou sair pra jogar com o Cruzeiro? Por favor. Ué, sempre jogar em casa é mais fácil. Casa é melhor. É isso que eu tô dizendo, pô. Mano. O Cruzeiro é mais difícil. Então, vamos lá. A pergunta tem que ser diferente. Você prefere jogar, você vai ter que jogar fora de casa. Tá. Prefere com o Cruzeiro ou com o Flamengo? Essa é a pergunta. E aí o de dificuldade é igual. Mas aí não é só Cruzeiro. Mas eu tô dizendo quem é melhor. Pra saber quem é melhor ou pior, é assim. Eu prefiro o Cruzeiro. Se fora. For pra jogar não, fora. Porque o São Paulo tem uma. Aí é que tá. Não, mas o São Paulo se dá bem também com o Flamengo, mas não é. Eu acho que assim, a. Sei lá, cara, tem fator Flamengo. Torcida? Dodô, fora de casa eu prefiro pegar o Corinthians, viu? Que a gente só tá. Ah, isso é verdade. Olha, aí é verdade. Isso é verdade. Nossa, cara. E isso está sendo provado em campo. É, eu provo em campo. Esse ano. Eu provo em campo. Não, prova, escuta aí, o porco. O porco, escuta. O primeiro jogo que o Palmeiras jogou lá na Arena, tomaram ferro. Aonde? Tomaram ferro. O Corinthians ganhou. Lógico. O Palmeiras ganhou o segundo e empatou o terceiro, tá? Ou seja, você tem aí três jogos ali, uma vitória pra cada lado e um empate. O Corinthians no novo Chiqueirão, o Corinthians no novo Chiqueirão... Só jogou uma vez. Tá 100%. Mas tá 100%. Jogou uma vez, filho? Tá 100%. Calma, vai jogar de novo. Mas tá 100%. É, vai jogar até agora tá 100%. É, sei. Quem é mais freguês de quem aí? Então vamos lá. Basta analisar. Tá bom. Ah, peraí, vocês têm uma arena nova, né? Tá bom, temos. Mas. Ah, oh, obrigado. Ah, isso, obrigado, Marina. Obrigado, obrigado. Juntou os dois aí. Vamos falar de arena, né? É, não, então. Vamos falar de arena quem tem assim. É, o Santos, nova, né, o Santos foi lá pegar o Atlético Mineiro e não perdeu. Pegou o Cruzeiro aqui e ganhou. É, mas futebol é assim. É relativo, velho. Tá bom. Ô, Bruno, quantos pontos o Palmeiras faz até o fim do primeiro turno? Vamos lá. Pega o Cruzeiro fora. Pega o Cruzeiro fora. Que ganha do Cruzeiro fora. Pega o Curitiba fora. Empata. Empata o Curitiba? Eu acho que consegue um empatezinho ali, 1-1. E recebe o Flamengo. E aí o Flamengo, eu acho que empata também. 5 pontos, é pouco. É, se fizer 5 pontos, esquece o campeonato. Eu acho que esquece o campeonato. E depois do Flamengo tem o Atlético. Depende do tem que o Atlético lá. Mineiro, hein? Se fizer. Olha, hoje a diferença pro primeiro colocado. Hoje a diferença pro primeiro colocado é de 8 pontos. Não, 7. 7. Se o Palmeiras fizer só 5 e o Galo, nos 3 jogos. Fizer 8. Por exemplo, fizer. 8 não, mas. Fizer 7 pontos. Sim. Pera, só ver quem que o Atlético pega. E o quarto jogo são eles. Qual que é o Atlético? O Atlético vai pegar o Goiás. Vamos lá. Fora, dois jogos fora. Tem 2 jogos fora, gente. O Atlético vai pegar o Goiás agora. É, mas pega o Goiás, pega a Chapecoense e Grêmio. Goiás? Grêmio e Chapecoense. E depois e o Palmeiras. Grêmio onde? Grêmio em casa. Minas. Goiás e Grêmio. Goiás fora, Grêmio em casa. Casa e Chapecoense fora. A Chapecoense fora é mais difícil, eu acho. Olha, os jogos do Atlético tá bem mais fácil do que do Palmeiras. Então, o Atlético tá com um time melhor, gente. O Atlético tá com um time melhor. Para de pagar pau pra e aí, o vou Galo falar que bem Juinvinho, aí o Galo recebe no primeiro turno, na primeira rodada, no segundo turno, o Galo recebe o Palmeiras. Isso. Isso. Aí, ó, isso aí. Pau. É, pau, que é pau, filho. Que pau. O Portuga falando do Atlético, ele fica mais úmido que a Serra da Mantiqueira, velho. O mano quer que eu elogie o Curitiba. Quem tá bem é o Curitiba. O último isso, louco. O campeonato tá aberto, velho. O campeonato tá aberto. Bruno, aberto, sim. Tudo de bom pra você. Obrigado pela audiência. Valeu, Sombra. Só mandar um abraço aqui pra galera do futebol de quinta-feira lá. Sim. Beleza. Tem junto, queimando uma carne lá. E o pessoal lá da PUC, lá onde eu estudei também. Beleza. Um abraço pra rapaziada. Falou. Beleza? Valeu, um abração pra vocês aí. Tudo de bom. E, mano, aprende aí com o primeiro campeão mundial, beleza? Manda o site, ó, manda lá no site, arroba fifa.com. Esse rapaz é inteligente. Tá? Leva o fax no ratinho pra ver se ele não reconhece vocês aí como campeão do mundo. Já, tá reconhecido. Eu não vi no site. Ah, tá lá. Não tem no site. Procura direito, tá? Procurei e não achei. Ô, velho. Procura. O seu mundial tem dúvidas? O meu não tem. O seu também não tem. O meu também não. O meu também não. Nunca. Dois mundiais aí em dúvida. Nenhum questionamento. Quais dúvidas? Vamos lá. Só tem um. Mais um ouvinte no momento sem parar. Esse é o momento sem parar no estádio 97. Três ouvintes na sequência. Baixe já o aplicativo Sem Parar e aproveite tudo que a vida tem de melhor. Sem parar, até no seu celular. Engraçado, né? Perde um jogo, vira um fuso. É bipolar, velho. Opa, quem fala? Mas isso é a graça do futebol. Ô, Felipe, né? Dodô. Ô, Felipe, tudo bom? Tudo bem, Dodô. Finalmente, meu. Felipe do que é o nome completo? Felipe Aparecido da Silva. Quantos anos, Felipe? 27 anos, Dodô. Ô, RG 2.7, hein? Onde ele tava escondido? Ah, sensacional. Ah. Onde ele tava, entendeu? É. Tá aparecido agora, onde ele tava escondido. Que tá coisa. Ô, oh, velho, e o time? É o Verdão, Dodô. Ah, é nóis, Fala, Verdão, meu Deus. Ah, os modinhas aparecendo. Modinha, por que se ele perdeu? Os caras perderam. Se perde, modinha. Se ganha, modinha, se perde. Ah, pro inferno você. Pode ver, a torcida só aumentou agora no estádio. Aumentou na tua cabeça só. E apareceu, Se me permite aí, Dodô, falar. Fala, meu velho. Eu não preciso ficar a cada campeonato escolhendo um time pra ficar babando ovo, entendeu? Eu tenho meu time, entendeu? Que pedrada, hein? Ah, pra mim não que foi pedrada, isso. Agora, hein? Essa foi no meio, hein? É, desculpa, cara. Pensa aí que o time tá na Série C, Série Sim! D, cada ano, cada rodada, calma. Depende, ele fica pagando calma, pau. Calma, calma, calma. Mas calma. O pior não é isso, o pior é o time escolhido vir uma draga danada, né? Sobre o meu time estar na Série C, D, B, né? É uma coisa que pode acontecer qualquer time, ele tem boa experiência em cima disso também. Ah, então você não pode ficar. Não, não, não, não, não, não, não, não, teu time tem uma boa experiência nisso também. Não, meu time nunca foi pra C, não. Fica difícil. Não fala mentira, não. Cair de divisão não é demérito pra ninguém. Desculpa. Mas não caiu pra C. Se falou que cair pra C. Mas graças a Deus, não. Você fala com o Fluminense. O Fluminense é caiu, caiu, caiu, caiu. Não, mas caiu. Caiu, mas então, não caiu pra ser. Então não coma mortandela e rato peru, não. Mortandela, como diz no Jardim Brasil. Menas, parceiro. Ô, Dodô, demérito não é cair. O demérito é você não ter time pra torcer na série, entendeu? Ah, cada rodada você torcer pra quem tá na liderança. Isso é que é o demérito. É a vergonha de não ter time. Ô, José Mané, eu falar bem. José Mané, falar bem de um time. Não significa que eu torço pra ele. Você quer que eu falo bem do Curitiba? Isso, último. Eu vou te dizer, você analisa o futebol, se o time é líder, ele tem mérito. Não, então, justamente. Mas é o que eles não entendem. Quem começou isso foi o Mano, esse bunda suja. Eu vou dizer o seguinte, esse bunda suja. Eu vou explicar por quê. Você dizer que o time que é líder é bom, não significa que eu tô torcendo pro time. Isso. Ele é bom. Tia Elza. Ele é bom, time. Vou falar que o Clássico Mineiro é ruim. Não, é ruim, o time da Tia Elza tá morta mesmo. Mas você analisa futebol, Portugal, não o resultado. Mas, irmão, o comentarista de resultado é muito fácil. Comentarista de resultado. Vou te falar mais uma. Olha, passou o pinguelo na cara. Quando o São Paulo foi jogar com o Atlético Mineiro em Minas, antes do jogo, quando o São Paulo foi jogar com o Atlético Mineiro em Minas, eu falei, vai tomar goleada. Tomou. Quando o Atlético do Paraná foi pegar o Palmeiras, todo mundo aqui dizia, não, o Palmeiras tem que passar o carro. Eu falei, é jogo difícil, jogo mas médio. Mas você sabe que o jogo não jogo era jogo médio. Pra goleada. É. Jogo nível? O jogo não foi pra goleada. Ah, mas havia uma probabilidade ele de... Ele disse, você analisou o resultado. Não, aí que dá, não, senhor. Mas antes do jogo eu falei que podia ser goleada. Hoje, desculpa falar, eu não torço pro Atlético Mineiro, não tenho por que torcer. Tenho amigos, gosto de BH muito, gosto do Atlético, mas dizer que tô torcendo... Ah, mas eu gosto. Quando o Corinthians estava bem na Libertadores, eu dizia que o Corinthians era o melhor time da América do Sul no momento, este bunda suja não vinha falar que eu pagava suja? Pagava um pau pro Corinthians. Não, mas não é eu isso. Falava a verdade, era o melhor time do Brasil. O Corinthians não é que era o melhor time do Brasil. O Corinthians era o melhor time da América do Sul. Chamou amigo para o Corinthians era o melhor time da América do Sul. E ali era incontestável. O Portuga chegou a acariciar sua virilha. Não, senhor. Não tem bolinha chinesa. Tá bom, o ouvinte. Agora vamos. O negócio é o seguinte: peraí, o Corinthians em 2012. Bolinha chinesa. Não precisava você ver. Não é 2012. Eu falei no começo desse ano. É. Não, mas peraí, o Corinthians no começo desse ano ele tava jogando a bola do 2012. Todo mundo falou isso daí. O Corinthians de 2012 era aquele time que tava com futebol incontestável. Era o melhor time da América do Sul, tanto é que foi campeão da Libertadores invicto. Tá? O Atlético Mineiro, ele não se aproxima 2% do futebol que o Corinthians jogou em 2012. Tá de brincadeira. Por melhor time que o Atlético Mineiro seja, e hoje é o melhor time do futebol brasileiro, ponto. Então... Tá certo? Ponto. Então por que mas você fala precisa... ruim? Você fala do Atlético Mineiro, você fica ruim do português. Mas é um time cadeira, bom. Tá bom. Ouvinte, vamos lá, ouvinte. Você acha que o Atlético Mineiro é um time ruim mesmo, cara? Você acha que eu tô falando... As mulheres que nunca tiveram orgasmo... O Atlético é ruim? O Atlético hoje joga o melhor futebol, mas ele não tem o melhor elenco, na minha opinião, na minha humilde opinião. Ele tem o melhor time. Quem tem o melhor elenco pra você? É o Atlético hoje. O melhor elenco... é relativo, a gente só vai saber se vai ter o melhor elenco quando o time realmente precisar de elenco. É igual o Palmeiras agora. Tá um time em formação. Eu sou consciente disso, que se pegar uma Libertadores esse ano, tá de bom tamanho. O título é uma utopia. É um sonho que se vier, beleza, ótimo, vamos torcer pra isso, sou torcedor. Mas eu, na minha consciência, agora com a contusão do Gabriel, É, eu me preocupo. Eu preferia mil vezes perder, se fosse pra perder um volante do time hoje, o Arouca, do que o Gabriel. Eu também. Por quê? Porque o Arouca tem o Robinho, que dá pra fazer essa segunda opção, que não vai diminuir a qualidade do passe que o Robinho tem, né? E o segundo volante, ele é... Ele é coberto pelo sistema defensivo. O primeiro, não. Ele é muito exigido. E o Amaral, o André Giroto, eles não... Não sei se porque entraram poucas vezes, não tiveram uma sequência de jogos. Concordo. É, não demonstraram essa capacidade de assumir a responsabilidade do Gabriel. O Gabriel é o melhor volante do Brasil. Isso em números mostrados hoje. É o maior... É, que tem maior desarmes. Não, acho que é o terceiro, hein? É o terceiro agora? Se eu não me engano, é o terceiro. Não, eu li uma matéria agora há pouco. Eu tinha visto, ele era em primeiro lugar. Aí vocês vão me perturbar, porque pra mim o melhor volante do Brasil hoje é o Rafael Carioca do Atlético. Faz gol, marca. Mas tá muito mineiro. Aí vocês vão falar que eu sou o chave do Atlético. Mas o que tá revoltando. Hashtag Portugal úmido. O que tá revoltando. Mas o que tá revoltando a galera. É que você tá fazendo a mesma defesa do Atlético Mineiro, que tá em primeiro, igual a do Cruzeiro, que tá lá em 14º lugar, em 18º, entendeu? É diferente, é a mesma coisa. O que eu disse é o seguinte, pra ficar bem claro. O Portuga falou, que eu lembro, desculpa te interromper, não, lógico, Portuga. Pode falar, o Portuga falou que o Palmeiras ia perder do Vasco lá no Rio. Não, não falei isso, não. Mentira. Eu jamais... O Palmeiras é grande, rapaz. Olha aí. Se o Vasco... O Vasco era um jogo difícil. Não, peraí. Não. Agora ele já tá falando, ele mudou. Agora foi no olho, hein, Portuga? Olha, peraí. Ô, velho, vamos conversar direito. Você tá com maldade com Portuga. Você tá com maldade agora. Só marca pra mim as pingas que eu tomei, igual no boteco. É. O que eu bebi, eu vou pagar. O que eu não bebi, eu não vou pagar. Eu jamais vou apostar no Vasco. Se ele jogar contra o time paralímpico, eu aposto no paralímpico, não no Vasco. Desculpa falar pra você. O Vasco eu não aposto de jeito nenhum. O que eu disse sobre o Cruzeiro é que o Cruzeiro pode estar numa má fase, mas jogar contra o Cruzeiro em Belo Horizonte é muito complicado. Eu não vi, é questão igual o Dodô falou. Você não gosta do Portuga mesmo, né? É o melhor momento. Quando o Palmeiras enfrentou o Vasco lá, o Vasco tava vindo de ascensão com o Celso Roth. Ascensão aonde? O Vasco tinha tomado do São Paulo de 4? Aí todo mundo falou, não, é um jogo difícil, o Palmeiras foi lá e goleou. Ah, não. Isso é relativo. Hoje, ninguém falou isso. Ninguém disse que o Vasco era difícil, velho. Acabou, amigo. As coisas que eu falo, não gosta do Portuga. Tudo bem que a gente não gosta do Portuga, a gente já entendeu. Desde que você entrou, você tá atacando, dando na cara do Portuga. A gente entendeu isso, mas fala que o Portuga falou que o Palmeiras ia apanhar do Vasco. Não, você não gosta de Portuga. Eu não disse que ele ia apanhar o Vasco favorito, não. Me dá um abraço. Agora, é engraçado. No começo do ano também, eu falei a mesma coisa que você disse, que o Palmeiras não seria campeão de nada se pegasse Libertadores, tava muito bom. Teve cara que me escrachou. Não, o Palmeiras ser campeão. Não vai. O Atlético Mineiro... Eu não digo não ser campeão de nada, porque poderia ter sido campeão paulista... Chegou a final pra isso, pegando os pênaltis, né? Que é uma fatalidade. O Avaí é bom. O Brasil tem condições, porque com o time que deu em 2012 era muito pior do que esse, pode ser campeão na Copa do Brasil. O Avaí é fraco. Lá em Minas, pegou o Cruzeiro e empatou. Mas RG, o Cruzeiro tá passando por uma reformulação. Palmeiras não pode ir lá e ganhar? Pode, mas é um jogo Felipe, difícil. Felipe, a informação do lance, viu? Sim. Realmente, o Gabriel é o melhor, é o terceiro melhor ladrão de bolas, tá? Atrás do Otávio, do Atlético Paranaense, e do Leandro Silva, que é volante do Figueirense. Tá bom? Entendi, valeu, obrigado pela informação. Tem nenhum de Minas aí? Rafael Carioca é melhor que eles todos. Puta, Rafael Carioca, deixa eu ver aqui. Eu não troco nenhum de Minas, não, um queijinho, nada. Mas honestamente, ele por que ele é o melhor? Porque ele tá no Atlético? Aí já tá puxando o saco dele de novo. Não é, porque... Não é por isso, Pedrato. Qual a função do primeiro volante? Sabe por quê? Você sabe por quê? Você sabe por que ele é o melhor? Porque ele desarma muito bem, tem um passe muito bom, chuta bem fora da área, marca gol, sabe entregar a bola, sabe fazer cobertura. Isso tudo... É por isso que ele é bom. Isso tudo o Coice faz, o Gabriel faz. Desculpa. Olha, nesse embate aí, dá, aí RG, dá. Se fosse o Mortal Kombat, o Portugal tá cambaleando. E vou dizer uma coisa pra vocês. A torcida do São Paulo não tem saudade dele, o Michael. Michael é podre. Faz tudo isso que você falou. Não, senhor. Inclusive fez um golaço no Palmeiras que ele nunca mais fazer nada dele. Todo mundo aqui, então vamos lá. Todo mundo aqui é contra mim que eu falo que o Atlético Mineiro é bom. Pra vocês todos, o Atlético Mineiro é ruim. Não. Alguém aposta contra o Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro? Olha a barrinha, mano. Vocês querem apostar? É que o Portugal, mais uma vez, não tem argumento. Ele tenta deturpar. Ué, o Atlético é ruim, fala aí. Quem aqui falou que o Atlético Mineiro é ruim? Vocês estão me acusando por eu falar que ninguém falou. O que todo mundo falou aqui é que o Atlético é o melhor time do Brasil, ponto. Então, acabou. Mas ele não tá nadando de braçada no futebol brasileiro e a tabela mostra isso. O que você fala dá a impressão que o Atlético Mineiro é o Barcelona na América do Sul. Então vamos ver mais pra frente. Não é. Vamos continuar vendo mais pra frente. É simplesmente isso, Portugal. Vamos ver mais pra frente. Ô, mano, quando acabava a briga, não tinha a barrinha lá, o KO? Não, tá assim, o Portugal tá cambaleando, Motinha. Cambaleando. Finishing em cima dele. É engraçado. Igual no Mortal Kombat. Eu tô cambaleando, estou aqui. Hadouken. Aqui o Atlético Mineiro pegou o Palmeiras com o time reserva no Palestra. Empatou 2x2. O Corinthians ganhou do Atlético. Quanto foi? 1x0, porque todos os Santos, bola na trave. Mas quanto foi? O São Paulo perdeu 3x1, então. Então chupa. Com o Corinthians os caras não ganharam, então chupa. Ah, vai, você. Eu tô louco. Eu tenho que falar bem do Joinville. Do primeiro pro quarto são 6 pontos só. Mas o Atlético é melhor time, gente. Não, mas ninguém tá falando que não é. Tá bom. Felipe. Oi, mano. Oi, Sombra. Ô, amigo, um abraço pra você. Obrigado pela audiência. Você não vai pro céu. Tudo de bom, viu? Muito obrigado, hein? Foi um prazer falar com vocês aí. Dodô, desculpa não ter dado pra falar muito do nosso Verdão. É nóis aí, cara. É nóis. Já falou bem aí. Tá? É, você foi espancou o Portuga caído. Não, senhor. Você foi malandro. Palmeirense malandro, você. O Atlético é melhor do sistema aí. E só pra não deixar passar batido, sim. Eu não trocaria hoje o Gabriel por nenhum desses aí que você falou aí. Desculpa, não trocaria. Também não trocaria. Como é que é? Carioca, essas porra aí. Tudo pra mim aí não sai no dedão do pé do Gabriel, desculpa. Não é porque eu sou palmeirense, não. Tá jogando muito, menino. Jogando muito. Infelizmente se machucou. Essa é a verdade, tem que ser dita aqui. Volta depois da contusão. O melhor volante do futebol brasileiro hoje chama-se Bruno Henrique. Bem, mas que tava... Que falava bem. Bruno Henrique. Sempre falei bem aqui, o senhor não faz. Ah, não faz mal, mas que tava jogando mal. O senhor falta com a verdade. Falta mesmo. Falta com a verdade. Um abraço, igual... Um abraço aí, só mandar um abraço pro amigo aí que apresentou vocês, o Blow lá da freguesia lá. Ô, oh, valeu. A gente trabalhava junto com uma transportadora lá, eu me indicou vocês. Tá com saudade, né? E é um vício que até minha esposa e meu filho agora de 3 meses acaba fica escutando também. Coitado. Aí, é isso aí. Um abraço pra vocês, o mano que... O grande defeito do mano é ser corintiano, que a gente bom pra caramba. É uma dádiva, mano. Acompanhava ele na Fox lá também, agora com o trabalho eu não consigo. Um abraço pra vocês todos. Obrigado, meu. Prazer falar com vocês aí, viu? Falou, Negão. Um abraço. Portuga, nada pessoal, viu, Portuga? Ô, imagina, não! A gente percebeu, você tem um carinho todo especial pelo Portuga. Argumento! É só uma pequena crítica aqui. Pequena? Mas ficou 42 minutos ficou no ar, bá. Ele pode e deve criticar. Só que é o seguinte, a minha defesa é o seguinte. Eu elogio o Atlético, ele é o primeiro colocado jogando bem. Vou elogiar o Curitiba, que é o último. Eu até achava que o Portuga tava gordinho de comer, mas acho que ele também. A camisa que tá em uma embaixo da outra. Dependendo do resultado, ele vai tirando. O Atlético vai ser campeão brasileiro. No final que você gosta tchau, dele. Tchau, Felipe. Hein? Tudo de bom. Abraço. Mas, gente, percebeu esse tal de Felipe, eu acho que ele falava assim... Ele contava os dias pra poder conseguir falar. Ele fez uma listinha. Ele fez assim, cheque. Ah, com certeza. Vocês me criticam, mas ninguém tem coragem de dizer que o Atlético sabia? É ruim. Esse foi o momento Sem Parar no Estádio 97. Você sabia que o Sem Parar tem uma página no Facebook cheio de dicas pra você curtir ainda mais os momentos com as pessoas que você mais gosta? Isso porque o Sem Parar acredita que o importante mesmo é aproveitar cada minuto da vida. Um estímulo é sempre bem-vindo, não é verdade? Então, com apenas um clique, você pode receber a inspiração que precisa para conhecer lugares diferentes. Curta a página do Sem Parar no Facebook. É fácil. Sem Parar Oficial. Anotou aí? Sem Parar Oficial. Mota, notícias do Corinthians, Mota. Ah, Corinthians. Eu não tenho. Fala aí, Motinha do Corinthians. Não tem, como não tem? Vai, fica me zoando aí, aqui, seu filho do Maia. Ele tá se justificando ainda aqui, peraí. O Mota, fica me zoando aí. Ele se preocupa mais com o peso do Portuga do que fica procurando as informações, aí, tá vendo, animal? Que é o dever dele. Aí, animal. Tá vendo? Lá. Ridículo. A culpa é da internet. Um abraço pro Roberto Campos, que acredita em mim que o Rafael Carioca é o melhor volante do Brasil. Ah, vai. Muito bom, Rafael Carioca. Me ajuda aí, mano. Não joga bomba pro mano, não. Me ajuda aí, mano. A minha internet não abre, sério. É, se você tivesse preocupado antes. Se você tivesse falado antes. Não, você tá aí. Você tá aqui pra buscar notícia. Eu vou adivinhar qual notícia que vai pedir, ó. É, mas já vê de todos. Você tem que ver antes. Tem que estar bem informado, Motinha. Não, tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira. Eu posso ajudar o Motinha? Ajuda ele. Ajuda ele aí. A Udinese, ela tá mandando representantes pro Brasil aí pra poder avaliar a situação do Felipe, o zagueiro do Corinthians. O Corinthians, ele pode estar perdendo o Felipe aí, que é um jogador que já tem seus 26 anos, pra Udinese da Itália. Vende logo, mano. É, então aí que tá. Vende logo que é bom negócio. Mais um. O Corinthians, ele tem 50% do passe do Felipe, os outros 50% pertencem àquele banco, o BMG. O Corinthians, ele se pintar a possibilidade de vender, eu acho que possivelmente até o próprio jogador gostaria de ir. Lógico, né? Comprar, né, será que ele queria morar em Udine? Olha, não é o time mais top e não é a cidade perfeita. Não, também não é o zagueiro mais top. Não, mas é que tá. E não é o zagueiro perfeito. O Felipe, o Sobral. Não é o zagueiro perfeito. Não, mas é que tá. O Felipe hoje é um jogador aí que eu acho que ele tá entre os top 5 do Brasil. Com euro principalmente, a R$4. Botou Edu Dracena no banco. O RG, pelo fato de tá jogando do lado do Gil. Hoje o Corinthians, ele tem a melhor dupla de zaga do futebol brasileiro. O quê? Porque tem até outros jogadores aí, mas é o que eu acho. Não tô exagerando. Tem um tal de Jemerson no Atlético Mineiro. Joga bola, mas por exemplo, o Jemerson, ele é bom jogador. Tá brincando. Assim como o Teu do Fluminense também, que é bom jogador, mas eu acho que os dois estão abaixo do Gil. O Gil hoje é o melhor zagueiro em atividade no futebol brasileiro. Também acho. E pelo fato do Felipe estar jogando do lado dele, ele aparece também, RG. Porque querendo ou não, se não é o Gil que tira, o Felipe tá rebatendo. Agora, o Rara é até 50%, então vende logo o cara. E é um jogador de 26 anos, a RG, possivelmente, se ele tivesse uns 20, 23, por quanto, até 23, mano? Eu acho que valeria a pena segurar um pouco. Não foi divulgado ainda o valor, Motinha, com relação à possível proposta, mas os caras estão mandando um representante pra cá e possivelmente vão fazer uma proposta que agrade tanto o jogador quanto o Corinthians. Né? Ô, mano, a diretoria do Corinthians negou a oferta do Sunderland pelo Pato. Sunderland chocolate, né? Falar a verdade. Quem negou é ter recebido negou ou oferta. Declinou a oferta? Não, negou. Não, peraí. Negou que a oferta existe ou negou? Pelo que tá escrito aqui, negou que a oferta existe. Ah, tá. Agora você explicou direito. E o Tássio e o Fagner são liberados, mano. Eles voltam aí contra o São Paulo e o Corinthians possivelmente terá a força máxima. Mas também não tem cara que o... Mas você prefere o Cássio ou o Pato iria pro Sunderland? Mas, Sombra, pra falar a verdade, velho, o Pato, se ele jogar no Manchester, se ele jogar no Sunderland, se ele jogar no Nottingham Forest, o Pato, lesado daquele jeito que ele é, velho, pra ele tanto... Nottingham Forest foi bem. E pro Corinthians também dane-se pra onde o cara vai, né, meu? Se queriam mandar o cara pro Bragantino, pô. Mas não é isso. O cara, bicho, ele tem uma condição. O Pato, ele não vai querer ir pra Europa pra jogar no... Por exemplo, se ele receber uma oferta pra jogar na Fiorentina, é melhor do que jogar no Sunderland. Mas são duas situações, Sombra. A situação do Pato é uma, ele tudo bem, ele tem o direito de escolher ou de negar. Claro. Mas eu tô dizendo na situação do Corinthians. O Corinthians quer que se lasque também. Mas, Sombra, com relação ainda ao Alexandre Pato, ele tá também numa sinuca de bico. Por mais que o Corinthians esteja com o rojão na mão, o Pato também não é interessante. Ele tem que voltar pro Corinthians no ano que vem, porque ele sabe que ele tá sem ambiente ali. Possivelmente, se o Corinthians não conseguir emprestá-lo pra alguém pra fazer um dinheiro, ele vai ter que ficar treinando em separado. Imagina um jogador aí do Quilate do Pato, por mais que o cara fale, tô recebendo meu salário, mas você vê lá o Kleber Gladiador no Grêmio, ele tava correndo em volta do gramado, todo mundo falando, mas tá recebendo salário. O cara fica puto, Sombra. E no fim, quem se deu mal? Quem se deu mal no fim? Não, o Grêmio teve que acertar ali os salários, ali os atrasados, mas ele só perdeu o jogador, Sombra, porque atrasou os salários. Com relação ao Pato no Corinthians, se o Corinthians pagar em dia o jogador, ele vai ter que correr um ano ao redor do gramado. Ele vai ter que correr um ano. Mas isso é ruim pro Corinthians e pro jogador, mano. Não, mas é que tá. O Corinthians, Portuga, ele praticamente já perdeu o investimento que ele fez no Alexandre Pato. Mas dá pra recuperar algum. O Pato, se ele for inteligente, qualquer proposta que pinte pra ele, ele tem que aceitar, Sombra. O interessante pro Pato hoje é sair. Se for pra Turquia, se for pra China... Não, eu tô falando sério. Não entendo. Porque imagina o Pato ano que vem tendo que voltar pro Corinthians... E não sendo utilizado. Porque o Corinthians, ele também não vai emprestar só pelo valor do salário. Ah, e pago metade. Não vai fazer isso. Mano, o Pato é aquele arroz. Se tiver coragem de deixar ele no banco. O Pato é aquele arroz que o Corinthians tá fazendo e o arroz queimou. Aí a mulher corre na cozinha e fala: ih, o arroz queimou. Vamos tentar salvar um pouco do arroz. Vai fazer. Já queimou. Mas vai fazer o que o Santos fez com o goleiro lá, o Locão, que ficou quase dois anos. Eu conheço bem o seguinte: o Pato vai lá, tem que se representar. Você representa. Você conhece bem a torcida do Corinthians? São os primeiros a ir lá. Potresto. fazer protesto. Protesto. O nego vai chegar e vai alegar insegurança pro trabalho. O negócio é o seguinte, entendeu? Que é Corinthians. Não, corre na academia. Hã? Corre na academia. Você não tá autorizado aí pro campo. Você não tá autorizado aí pro campo. Assim, olha, não há condição de eu ir trabalhar, porque... Eu não me sinto protegido. Exato, né? O cara fala assim, ó, torcedor vai lá me ameaçar. Não, mas você aí... Você sabe como que é, mano? Aí você deixa o cara treinando e ali ganha. Dentro da academia. Na justiça ganha. Claro que mano, é mau negócio, vocês têm que recuperar a trolha que vocês já tomaram. Mas não vai que recuperar, velho. É, diminuir o prejuízo. Então, ele salvou o que sobrou. Se os caras forem inteligentes aí, quem oferecer primeiro aí a metade do que eles estão pedindo... Mas não é Mota, você não entendeu. Isso não é uma coisa, o que oferecer e o Corinthians querer. O jogador tem que querer. É, não tem jeito. Por exemplo, se chega um Galatasaray, eu acho que é um bom negócio. Também acho. Né? Sim, vai jogar na Turquia. Agora, Sunderland, terceiro Itália, nível Espanha. Da Inglaterra. É, vai lutar pra não cair. Se é Newcastle, segundo a linha da Inglaterra, tudo bem. Tottenham, tudo bem. Sunderland... Ah, o futebol dele tá bom pra diabo. Ah, mas isso é o que a gente pensa, tá, né? Tá bom pra diabo, velho. O cara não deve pensar assim. Mas depende do Turu também. É só enganar ele. Chega e chama o cara na sala e fala assim, Sunderland, pato. Sunderland de onde, hein? É uma ponte. Sunderland? É. Não, não é de Londres. Então. É uma cidade. É de Sunderland. É de Sunderland, existe não sei. Existe cidade chocolate. Não, mas não é Londres, não. De caramelo, de morango. Tudo bem, mas você fala, Chelsea não é de Chelsea. É da cidade de Chelsea. Chelsea o bairro, é. Não é? Você gostaria de ir pra onde? Itália, Espanha, qualquer lugar. Oh, isso aí, terra, quem pode responder isso são vocês, né? Vocês dois que estão sempre por lá, quer dizer, eu... Ah, você já foi na Inglaterra. Eu nunca fui uma vez. Sombra e tá mano, que não sai da Inglaterra. Não, na Inglaterra não. Nunca fui. Fish and chips é bom pra comer? Mota foi? Você foi, Motinha? É bom, mas você não precisa ir pra lá pra comer. Você come fish and chips em qualquer lugar. Não, mas o inglês, o tradicional, é gostoso? É servido no jornal. Tudo igual, é servido no jornal. Comida na Inglaterra é porca, velho. É ruim a comida lá, mano? Gente, fish and chips é um peixe empanado. Com batata frita. E é servido no jornal. Bom, você come aqui. Lá é servido no jornal. Hã? Lá é servido no jornal. Com tempero, com coisa boa, comida boa, bem feita. Com tempero, você tem que fazer a coisa. Masterchef. Ô, Dodô. Oi. Você tem uma dica pra passar? É verdade, eu vou falar aqui da Câmara dos Vereadores, Sombra. Pois não, pois não. Olha só, rapaz, a Câmara não poderia deixar de agradecer aí a população de São Paulo, né? Graças à participação de todos vocês aí. O Câmara no seu bairro está sendo um sucesso, hein? Sabe o que é melhor? Você ainda pode participar, hein? Por isso, confira as datas das sessões plenárias do seu bairro em www.câmara.sp.gov.br. Sua presença é importante para melhorar ainda mais a cidade que a gente tanto ama, né? Participe, então, porque queremos ouvir a sua opinião, tá bom? www.câmara.sp.gov.br. Câmara de Vereadores de São Paulo, cada vez mais perto de você, hein? E aquele atacante da base do Corinthians, o Tocantins, segundo o lance, tá muito perto de fechar com o Santos. É, ele tá indo embora. É bom esse Tocantins? O Tocantins, ele até teve uma sequência assombrada. Na Copa São Paulo, ele havia jogado também ali. Mas é um jogador que, do que eu vi, RG, por mais que o pessoal, ah, mano, mas é da base, tem que dar uma chance, não me atraiu a atenção, não, viu, RG? Qual a posição? Gustavo Tocantins. Ele pode jogar de segundo atacante ou de meia. Já vi ele jogando as duas Tocantins? Posições. É. Mas ele é mais atacante. Eu não achei tudo isso também. Olha, vamos falar aqui sobre o Sunderland. Olha aqui o Sunderland. Fala a verdade, pode ser de chocolate, caramelo ou morango, né? Do McDonald's. Olha, o Sunderland, fica em Sunderland, na Inglaterra. Viu? Cidade de Sunderland. O treinador é o holandês Dick, advogado. Bom treinador. Só um minuto. Não. Você me respeita. Eu vou arrebentar com o senhor. Não vai, não. Não vai arrebentar, não. Aqui, aqui na minha mão. Aqui, pode ó, trazer aqui, o número. Eu contesto. Pode trazer. Não vai contestar os nada. Os números são errados. Não. Atlético Mineiro e Palmeiras com relação aos jogadores aqui, o Rafael Carioca. Rafael contra o Gabriel. De quem é a fonte? Qual é a fonte? Vilela. Hã? Site Footstats. Footstats, Vilela que é a melhor... Não, Vilela. Footstats. Aqui é Portugal. Deixa eu ver, vamos jogos disputados. Tá, os dois jogadores aqui, tá? Gabriel, Rafael Gabriel. Jogos. Já ganhou nos jogos. Jogou a mais. Jogou a mais. Esse não fez gol, esse já fez. Gabriel 1-0 pra ele. Mas na Libertadores cansou de fazer gol, Rafael Carioca. Assistência, 1-1, empatou. Assistência de finalização, 9-7. É mais? Quero mais, vai. É mais? Vai. É bom arrebentar. Tá bom. Rafael Carioca, brincadeira. Rafael Carioca joga passe muito. Certos. Vai, faz aí. 858 a 656. Quem passa mais a bola no meio campo? Não. Ele passou um pouco certo. Tá bom, média por jogo, quanto tá é? Bom. E passe errado, e passe errado. Ah, 37, 36. Finalização certa, vamos lá. Quanto, quanto? Quanto? 6-1. Vamos lá. Finalização errada. Errou mais que ele. Desarme certo. 53, 57. Desarme errado, 11-5. Olha que banho que dá o Gabriel aqui, ó. Cruzamento certo, 2-1. Tudo ele ganha, 4-4, tudo! Não, tá aqui, ó! Quer olhar? Pode olhar isso aí! Só não pode olhar! Passe. Só não ganha nos passes! Viu a sombra? O Wellington Vieira mandou aqui que o Sunderland tem mais títulos em inglês que o Chelsea. Segundo ele. É histórico. Ele não teve sorte porque foi comprado aí por um mafioso. Ele, né? Mas o problema é o seguinte: tem mais títulos, é verdade. E o último título de campeonato inglês que ele teve foi em 1935. Beleza. Mas é história. É um tipo de Jabaquara. Beleza. Um abraço ao Pablo Ramos Cruz, torcedor do Bahia. Obrigado, Bruno Sapiaçu. O último Ramos. Copa da Inglaterra foi em 73. Porra. Você entendeu? 73, então, você já era nascido. Eu era, mas daí isso não significa que é um grande clube. Para, é clubinho. Fala a verdade, né, o Sander? Está no ar mais uma promoção. O avião do estádio 97. E desta vez, você vai a Barcelona assistir a um dos maiores shows do planeta. Promoção avião do estádio 97. Fique ligado no estádio 97 e anote quantas vezes você ouve passar o avião do estádio 97. Vencedor ganhará passagens diretas para Barcelona, hospedagens e ingressos para Red Zone, o melhor lugar do show com direito a acompanhante. Leia o regulamento no site 97fm.com.br. Apronte seu passaporte e fique ligado no estádio 97. U2 em Barcelona. Promoção avião do estádio 97. Apoio Singapore Airlines, uma das companhias aéreas mais premiadas do mundo. A agência catalana de turismo, Catalunha, um destino incrível para os seus negócios. U2 em Barcelona. É isso aí, tá anotando quantas vezes passa o avião do estádio 97? Anote, fique atento, tá bom? Já passaram várias vezes o avião do estádio 97 durante o programa de hoje. Esses aviões que passaram durante a chamada, esses não contam, tá bom? São apenas aqueles que a gente solta aleatoriamente, avulsos, durante o programa, tá bom? Anote. Você pode anotar de um programa só, não precisa anotar todos os dias. Pega um dia só, pega um programa inteiro durante um dia só e anote quantas vezes se ouve passar o avião do estádio 97. Aí quando chegar o dia 28 de setembro, o primeiro ouvinte que entrar no ar, entrar ao vivo pelo telefone do estádio 97, o 3284-7097, em única chance acertar em um dia quantas vezes ouviu passar o avião do estádio 97, em única chance. E tem que ter o passaporte, hein? E passaporte em dia. Se acertar, amigão, você vai com um acompanhante pra Barcelona assistir o show do U2. E ó, na Red Zone, cara. A Red Zone é o lugar mais legal pra você ver o show do U2. E é caríssimo. E os ingressos estão sold out, cara. É incrível. Então você vai pra Barcelona, viajando de Singapore Airlines, que é uma companhia aérea premiadíssima. Viajar pela Singapura é uma coisa, viajar com as outras é as outras. As outras é o resto. Tá? É uma experiência única viajar pela Singapura. Aí você vai chegar lá, vai ficar em hotel 5 estrelas. Tá? Você até o hotel vai ficar, é maravilhoso. É animal, tá? Tudo por conta da Energia 97. E aí você ainda vai curtir, além do show, tudo que você pode curtir numa região como a Catalunha, que é um lugar maravilhoso. Praias maravilhosas, museus, artes, vinícolas, a parte de gastronomia é incrível, tá? Catalunha é um dos lugares mais bonitos do planeta para você curtir. Então, por essas e mais outras, meu amigo, vale muito a pena você anotar aí quantas vezes você ouve o avião do estádio 97, tá bom? Só a Energia 97, o Estádio 97, com o apoio da Singapore Airlines e da Agência Catalana de Turismo, te levam para assistir U2 em Barcelona. Essa é a exclusiva da Energia 97. Apoio Singapore Airlines. Descubra os encantos de Barcelona em classe econômica, ó, a partir de $808. Informações no site singaporeair.com ou consulte seu agente de viagens. E também apoio da Agência Catalana de Turismo, tá bom? É, Catalunha é anfitriã dos grandes eventos esportivos do planeta. Porra, essa Singapura é tão boa, parece até o Atlético Mineiro. Lava a boca pra falar. Barcelona é quase tão legal igual a BH. E Barcelona, pelo amor de Deus. Tá de brincadeira. Tá comparando os lugares mais visitados do mundo, tá louco? Eterno Portugal. Também, vocês querem o quê? Não tem mais portuguesa, não tem mais. Não tem mais seleção argentina, não tem mais boca. Esse avião aqui tá valendo, ó. Esse tá valendo, anota aí, ó. Ó, RG já viajou aí. É show de bola, que saudade, velho. O gostoso, já quando você chega no terminal ali, o novo terminal 3 ali de Cumbica, sim. O gostoso já viaja e já começa por ali, né? Sim. Recepção, tratamento, show de bola. Singapura, Singapura. Piso é limpo, né? Piso é limpo. Sabe qual é o problema? O problema quando você viaja de avião. São essas viagens longas, né, cara? Então, se você não tiver num avião, é duro, é dose. E olha, é show de bola, hein? Estádio 97 também tem oferecimento de Eliar, muito além da partida. HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Esser, construindo com valor. Epocler, seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. BV, pensando em trocar de carro? Acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. E na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV, você sempre pode mais. Vamos a mais ouvintes, 3284-7097. Vai tocar o Asdrubal, Dodô. Volta a bagaça. Volta. Alô? Eu não acredito. Olha aí, Domênico. Olha que bonitinho. Daqui a pouco. Quem que tá falando? Ela não acredita. É a Amandinha, Dudu. Amandinha. Amanda Guarulhos. Amanda Guarulhos. O lindo que sombra piscou. Que estrago que você fez aqui, Amanda. Amanda Sombra. Ah, ó, vamos elitizar isso aí. Amanda Shadow. Amanda. Oi, ei, tudo certo? Oi, meu amor. Uhum! Olha, forte a declaração de amor que ela vai fazer. Forte. Voltou, Amanda. Voltou com tudo, hein? Não é só o Portuga que tá latejando. Ela também é. Amanda, você acabou virando a personagem que você viu? Você gostou da personagem que o Rudy começou a fazer ou não? Não, detestei. Por que detestou? Vadia, gente, para. Quê? Quem? Uma vadia. Que vadia, tá louca? Respeita a menina. Ela é apaixonada. Ela é apaixonada pelo Shadow, pô. Ela gosta só um pouquinho da coisa errada, ué. Não é errado. Mas quem nunca, né, mano? Ela é meio ninfo, né? É liberação hoje em dia. Oh, gente. Ela gosta da coisa como o Portuga gosta do prato. É verdade. Mas peraí, eu quero falar uma coisa. Diga. Eu tô muito chateada com você. Com quem? Com Sombra. Ai, por quê? Aí. Viu? Por quê? Não foi, né? Não furou. Deixa ela falar e me expor, vai. Refugou. Para, Mota. Teve um dia que a Amandinha aí do Rudy falou pra você falar um oi pra ela. Nossa, você falou um oi que você nunca falou pra mim. Tô falando. Tá com ciúme. Mas é que mas você não quer se comparar à Amanda do Rudy. Aquela Amanda do Rudy é fictício. Ela é fictícia. É um amor antigo. Ela tem todo um jeito de se oferecer. Ela só simboliza a Amandinha de Guarulhos. Ela não é de carne e osso como você. Mais uma coisa. Mas você também existe, Amanda, de verdade? Você tem Facebook? Mas seu nome de verdade é Amanda? Por exemplo, deixa eu falar. Mas qual é seu nome de verdade? Amanda Silva. Mas deixa lá. Deixa eu falar uma coisa. RG, Amanda de Guarulhos, não. Pode até me chamar de Amanda P. mas Guarulhos não. Mas você não é de Guarulhos? Eu odeio, eu odeio esse bairro. Mas Guarulhos é uma cidade. Pois que seja. É a cidade do inferno. Mas por quê? Por quê, mano? Gente, eu não quero falar disso. Eu quero mas, Amanda. Não, deixa ela falar com o Sombra, então. Mas, Amanda, por exemplo, se o Sombra te falasse, Amanda, eu tenho um apartamento aqui nos Jardins, próximo à rádio. É, eu tô querendo que você venha morar comigo. Até aí tudo é verdade. Ele tem um apartamento aqui no Jardim. Você gostaria, Amanda? Quem me dera, hein? Você gostaria, Amanda, de morar na região do Jardins? Quem me dera. Muito rico, muito rico. Olha, peraí. O Sombra mora em qualquer lugar. Oh. Até numa chupana! Isso que é amor! Ei, Nanico, vai que é tua! É Sombra, hein? Que coisa! Quem diria, Amanda? Não, mas olha, Amanda! De 0 a 10, de 0 a 10, que nota que você é? Ué, mas você tem que mostrar o produto pro Sombra pra saber se ele gosta ou não. Não, mas ele gosta. Então, tá pro Sombra, não adianta falar. Não, mas faz seu. Você não oferece ficar, seu peixe. Você não pode ficar taxando a menina como se ela fosse uma carne. Um pedaço de mas mulher pra vocês, homem, é assim. Não, carne. Não é, não. É... Não é. O Sombra lógico que é assim. É lógico que é, Amanda. A cor da vida real é assim. Não, mas o Sombra é tem... Ô, Mota, ó, bota, as suas peitiolas. É bota. M, P ou G? Escuta. A sua peitiola é P, M ou G? É P. P. Ela é tipo assim, um pesseguinho. É, eu não gosto mesmo, né? Eu queria até colocar um... Uma silica? Porque eu não gosto. Mas o Sombra não gosta de silicone. Você tem menos peito que a Tammy Gretchen? Não! Ai, não, velho! Ai, não! Ai, escolha a boa, moça! Ô, mano! É, Amanda, como é que... Ó, o Sombra não gosta de silicone. A Tammy Gretchen é um detalhe. Ele gosta de mulher natural. A Tammy Gretchen tá parecendo uma barata. O Sombra gosta de mulher peluda. Ah. Gosta natural, tudo natural. Mulher gorila. Ele gosta assim embaixo do sovaco, parece uma, sabe, uma peruca. A Baby Consuelo. É estilo Baby, ele adora mulher assim. Nossa, eu quero falar uma coisa. Tem que ouvir MPB ainda, né? Você é loiro ou moreno? Mano. Oi. Qual é o seu problema? Aí, mano, nossa, tá vendo? Você não precisa tomar mulher. Por quê, mano? Por quê? Mas por quê? Por quê? Nossa, mas por quê? Você falou... Mas pera lá. Você falou que não tem peito. Você falou não, que odeia teu peito. Aí eu perguntei. Eu perguntei meio que afirmando. Eu falei, você tá com menos peito que a Tammy Gretchen? Mas o que tem de errado com o teu peito? Não, eu não vou falar mais nada, porque olha só. Já basta vocês terem feito aquele personagem horrível com o meu nome. Mas peraí, isso é culpa do Rude. É. Ah, não, então. E agora o mano tá me detonando também. Se fosse você, eu vim aqui na rádio e dava um pau no Rude. É. Deixa eu falar uma coisa. Fala. Não, mas eu quero falar com Sombra. Fala com Sombra. Tá ouvindo. Deixa eu falar com Sombra, eu porra. Só queria mas ouvir você é um oi, Amanda, igual aquele personagem ouviu. Mas ele tem que saber como você é. Como é que ele vai falar um oi pra ninguém? Ah, mas eu posso falar pra ela. Claro que eu posso não, falar. Mas não, mas não com aquele jeito assim, melado. Assim. Mas que pois jeito? Não. Eu não lembro aquele, assim, que eu falei. Não deixa não. O cara oi, falar, Amanda. Porra. Deixa ele falar com a moxa. Oi, Amanda. Não, eu tô zoando. Não é assim, não foi assim que você falou pra ela. Pronto. Então... Oi, Amanda. Ô, Amanda, então faz isso. Nossa, arrepiei agora, hein? Amanda, então fala um oi pro Sombra como você gostaria que ele falasse um oi pra você, vai. É. Ah, gente, ajudar. Ah, também, também. Fala aí. Ele quer tudo e não quer dar nada. Você não quer falar como você é. Mostra pro cara. Você quer o cara te cante. Você quer tudo e não quer dar nada. Não, Amanda. É só o Aurelinho. É o anão. Mas, Amanda, fala um oi pra ele. Fala um oi pra ele do jeito que você quer que ele fale um oi pra você, pra ele ter uma noção. Não pode zoar, Amanda. Me faz me sorrir. Mas o Sombra é aquele cara... Ô, Amanda, o Sombra é aquele cara que ele não leva gato por lebre. O Sombra é aquele cara que ele gosta de saber tintim por tintim. Onde ele tá pisando. Ele precisa vender teu peixe, Amanda. É isso que eu tô falando. É muito vago. Por exemplo, pra quebrar o gelo, você é completa? Falta algum pedaço? Isso! Não tem um dedo! Isso! Ela é o Lula! Não tem um dedo! Não faz futebol! Não faz futebol! Às vezes falta um dedo, você tem todos os dedos? Você é louco, tem tudo! Ô, tá Amanda! Completo, oi, e o tricolor, Amanda? Que tricolor? Eu sou corintiana. Vai Corinthians, Amanda. Ô, Amanda. Amanda, você vai estar tão triste domingo, Amanda. Ah, não vou, não. Vai nada. Mas você vai estar triste domingo, Amanda. Vai nada. Eu tenho certeza que não. Quer apostar? Ô, Amanda, quero. Então vamos lá. Se o Sombra, se o Sombra te chamasse pra assistir o jogo com ele e dissesse, sob uma condição, você vai ter que torcer pro São Paulo domingo, você faria o quê? Aí você tá louco, né, mano? É, tá louco o quê? Duvido que você não ia falar. Ah, vai, Sombra. Então, tá beleza. Bom, vai. Vai, não conta pra ninguém. O Sombra ia falar assim, ó, tô te esperando em casa só de cueca. Vê se o jogo aqui você não ia. Aí eu ia. E se fala, vai ter que torcer pro São Paulo. Mas aí eu vou torcer pro São Paulo e vou ganhar o quê? É, você sabe que você vai ganhar. O cara tinha pra assistir o jogo só de cueca. É, você acha que... O cara vai ser brother. Você não sabe o que ele aguarda, mano, beleza? Você não sabe que ele aguarda. Chega aí, Amanda, beleza? Senta aí, mano. Vamos conversar ou tomar umas brejas. Tá louco, né, Amanda? Ó. É hoje, né? É o dia. E aí, Amanda, você vai torcer ou não? Vamos ver se é corintiana mesmo. Ai, vamos. Ai, olha, entre a paixão entre o Corinthians e o Sombra... Olha, por uma tarde de prazer, você vai trocar o seu time. Que imagina, quem falou isso? Ele falou. Eu acabei de falar que não. Duvido, mas ele falou pra você aqui, desculpa. Ó. Se você for ver o jogo com ele, mulher domingo... que gosta do cara, tem que gostar do cara acima de qualquer time. É, exatamente. Não tem essa. Lógico. Amanda, reflita. Lógico o quê, mano? Reflita pra responder, Amanda. Deu pensa, milho agora, hein, Amanda? Pensa não, no que tá te esperando. Sombra de cueca. É, ué. Não, imagina ele passando então, assim, ó. Passando o dedo na boca e depois no mamilo, assim, vem, Amanda. Você tá de brincadeira, né, mano? Você tá de brincadeira. Ó, imagina então o Sombra sem cueca, só com uma lata de refrigerante na frente da gente. Não, eu quero fazer uma pergunta. Não, você não respondeu a nossa, pô. Respondi o quê? Você vai ou não vai? Torcer pro São Paulo domingo, assistindo o jogo com Sombra, sim. Tá, então você perdeu a chance da sua vida. Tudo bem, fazer o quê? Aí perdeu de limpar o... Então depois não vem falar, ai, Sombrinha. Perdeu de limpar o refrigerante que caiu no chão, tá vendo? E limpar o carburador também, né? Porque domingão, pô. Gente, posso fazer uma pergunta? Uma vez o RG falou, a última vez que eu liguei, o RG falou que o Sombra gosta de chicote, algema. Quê? O RG falou! Eu quero saber se é verdade. Ah, o LG, olha, Você levaria essa malinha pronta pra lá? Esse dia que ele falou isso, eu não estava, provavelmente. Eu não estava, foi na última vez que eu liguei. Tava sim, você tava sim. Você falou que você. Ah, o RG falou que você é chegado, maluco. Numa velhinha. Ah, o Sombra gosta de experiência. Olha, ele gosta de vela, viu? Mas ele gosta. Ó, deixa o Sombra é dominador. Ó, vela pra derreter no olho. Mas ele é dominador. Olho. Pra derreter no teu olho. Ele é dominador. Qualquer um dos três, né? Mas dominador até que ponto, Motinha? Igual o velho austríaco lá que... guarda no porão. Ó, Amanda, e vou te dizer ele mais. Ele tem uma jaulinha, hein? Em casa. O Sombra, loira lá. O Sombra usa 4 algemas, hein? Ah, é? Ah, é? Opa! E gosta de vela. Você gosta de vela? Queima em vela no seu corpo? A cera, assim? Eu? É. Eu gosto de tudo que... Eu gosto de dor, eu gosto de sentir dor. Porra, mano! Aí, Sombra! Você prefere chicote de rena de cavalo? Ou você prefere aquele chicote de couro? Crina de cavalo? Crina de cavalo, velho! É a toalha! Rena! É crina, vai! Você prefere esse ou prefere de couro? Não, eu prefiro tapa mesmo. Ah, ela gosta. Agora você vai ficar vermelha. Ela gosta de conhecer agora o Bruno, velho. Bom, Amanda, então imagina você, ó. Você algemada numa cama. É. E o Sombra com alicate no seu dedo. Não, arrancando sua falange. Ô, Amanda, pergunta que não quer calar. É no mamilo. Da sua última participação pra hoje... É. Tá bem soltinho. Aquele cara já era? Ah, não tem mais namorado. Ah, lógico, depois que é chamado de couro no ar, velho. Ninguém foi chamado de couro. Eu vou ter muito namorado. Explica direito, Mota. É paixão, pô. Você mostrou que é apaixonado pelo Sombra, o cara falou, não quero mais. Ah, mas o que era que é verdade, sabia? Terminou por causa disso. Ó, mas o Sombra derrubando o cavalo. Aí, você trocou o certo pelo incerto, tá vendo? Você tinha um belisquinho, achou que o Sombra ia te dar mole, e agora você tem um milhão. Não, mas eu vou defender o Sombra. O Sombra deu, ela que não aproveitou. Agora já era, deu a chance. Agora dançou. Deu a chance. O Sombra deu o quê? Deu a chance. Você falou que não ia pra casa dele pra ver o jogo com ele de cueca. Ele que te convidou. Não, Sombra não convidou ninguém. Aí, tá vendo? Sombra não convidou ninguém. Não, mas a gente falou, se a gente conseguisse isso, você iria? Você ia torcer pro São Paulo? Quem ia conseguir? A gente, ia fazer a cabeça nós dele. Nós temos uma força pra você. Anota aí, olha, você vai encontrar na rua Tomás Carvalhal. Ou! Você não quer ajudar ele? Não, mas também assim, não. Tomás amigo Carvalhal. É amigo, mas também assim, pô. Você nunca emprestou tua casa pra nenhum amigo fazer uma coisa? Pode ir lá. Pode ser na Fradique Coutinho. Pode ir lá, ó. Na rua Togo. Rua Togo é bom lá. Lá é bom. Tá bom. Ó, segura o seu B.O. aí, velho. Casa Verde. Ó, Amanda, aí tá chegando no final do programa, você vai ter que se despedir. Calma, mano. Não, mas são 8 da noite. Calma, o Sombra. Afinal de contas, você gosta ou não gosta? Não. Ah, mais. Nossa, não. Chamou na xinxa. Ah, isso, tudo essa história aí que o velho falou, tudo bobagem. Você gosta, tudo bobagem. Não, nem... ah, ele adora. Não vem com essa história. Ele adora, mano. Ele gosta que pise nele de salto, mano. Ele gosta que dê aquele chute assim, ó. Não. Tá bom, então. Você gosta do quê? Básico, é isso? Olha, o maior masoquismo que eu vi na minha vida aí nos últimos tempos foi ver. Deixa eu ver. É o Lucão jogar na zaga do Tricolor, tá bom? Um beijo pra você! Cortou a mina, velho! Precisamos ir embora! Cortou, velho! Mano, vou fazer a barba, mano! Opa, é isso aí, Sombra! O Dia dos Pais tá chegando, próximo domingo, hein? E a Bozano preparou uma grande surpresa pro seu pai, hein, amigão? Afinal, ele é o seu herói e merece uma grande homenagem, é ou não é? Como não chamar de herói aquele cara que já comemorou e chorou inúmeros títulos do seu time de coração ao seu lado, sentado no sofá, na arquibancada do estádio? E mesmo se seu pai for daqueles que dá aquela brecha de não torcer pro time que você torce, velho, como o meu, por exemplo, meu pai é São Paulino, meu Deus do céu, ele é sempre o primeiro a ouvir aquela zoeira quando o time dele perde e não perde a linha. Por isso tudo, amigão, o seu pai é um herói. E com o Bozano, você vai poder mostrar pra ele que ele é o seu super-herói de verdade, de uma forma muito divertida e bem-humorada. Faz o seguinte, amigão. Entra aí, ó, no Facebook da Bozano, ó, facebook.com/BozanoOficial. Bozano tem dois Z, tá bom? Z de zebra. E manda uma foto do seu pai. Mas pega aquela foto top, que dá pra identificar ele legal. Não vai pegar aquela foto que ele tá a 300 metros de distância dentro do metrô Sé, falar que ele mordeu meu pai. Não, pega uma foto top, velho. Sabe o que vai acontecer, amigão? Você vai mandar essa foto no Facebook, velho, e vai receber no próprio Facebook uma caricatura de super-herói do seu pai pra homenageá-lo no domingão, hein? Igual o nosso, hein? Obrigado, galera. Ó, a minha tá top. Já vou agradecer o pessoal. Agradecer. Então, ó, eu imagino já, Motinha, meu pai recebendo a própria caricatura dele e se vendo como super-herói. Eu vou colocar uma moldura e vou deixar na sala da minha casa, velho. Não deixe você também de participar, amigão. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Eu queria agradecer aqui também, Sobrar, rapidinho. Agradeça. Ó, o Renato Franquim, tá certo? Eu acho que é Franquim, perdoe-me se for Franchim, mas eu acho que é Franquim. Mandar um abraço aqui também pro Paulo Carneiro, pra Luciana Cerca, ou Luciana Cerca, acho que é Cerca aqui também. E pra Tamis Negro, a toda a galera aí também da Bozano, todo mundo da Hipermarcas aí. Muito obrigado, o pessoal mandou pra gente aqui umas caricaturas legal, muito legais de todo mundo aqui, ó. O Motinho, o Portugo, o Domênico, o Sombra, o Val, o RG. Muito legal, show. Obrigado. Adoro. Muito obrigado, galera aí da Hipermarcas aí e da Bozano. Valeu? E o Adriano da Frutami, que trouxe pra gente fruta aqui. Valeu, obrigado. RG, quem ganhou a camiseta do Estádio 97 com o apoio da FIT, o parceiro do seu evento? Ah, Felipe Aparecido da Silva. É isso aí, olha, falar em camiseta, hein? Visite a loja online do estádio, né? Loja do estádio 97.com.br. Lá você vai encontrar também o presente do seu pai, tá bom? Todos que ligaram ganharam os bonés Estádio 97 Vista Aérea. Telefone 3031-2288. Estádio 97 volta amanhã, 5h30, no oferecimento da Esser, construindo com valor. Também BV, pensando em trocar de carro? Acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV, você sempre pode mais. E Epocler, seu fígado reclamou? Com a Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Um abraço pro Benja, o Benja lá, tomando conta da mãe dele aí, tá de coração zerado. Tchau, Benjinha. Amanhã tem mais estádio, tchau. Programe-se. Energia máxima. Música! Uma hora com as melhores músicas. Energia. Acorde para a noite da sua vida. Electric Daisy Carnival. Pela primeira vez no Brasil. Electric Daisy Carnival. Dias 4 e 5 de dezembro no Autódromo de Interlagos. Electric Daisy Carnival. Garanta seu ingresso para o EDC em ticketsforfun.com.br. Patrocínio Skol Beats, Fusion Energy Drink e Smirnoff. Fornecedor oficial Hospital Santa Maggiore. Loja de música oficial Google Play. Realização Time for Fun e Insomnia. Saiba mais em edcbr.com. Electric Daisy Carnival. Promoção exclusiva. Energia 97. A rádio oficial do Electric Daisy Carnival no Brasil. Alisson. Energia.

energia. Que te move. Energia.